Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die again. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com o amalgamado Magaren. Amalgamado. O mal amado Magaren. O crossovático Adriel. O cara que eu acabo de conhecer que tem nome de personagem de videogame, Dante. Pra quem não entendeu, o Dante é do Devil May Cry, tá? Ah, tá. Tu não faz a menor ideia. Eu conheço, por acaso. É, tipo, até porque é você, né? Então... Justo. E estamos aqui também com o Cabriocárico Mônio. Que isso, cara? Cabriocárico? Calma aí, dicionário, peraí. Cabriocárico. Essa palavra existe? Existe. Dicionário informal, uhum. Que quer dizer? É um elogio advindo da região de Quixeramobim, do Ceará. Nossa. Isso explica muito. Significa, é tipo assíduo, sabe? Uma pessoa trabalhadora. Ah. Por que você usou pro Mônio? É, uma... sem querer. Eu quero perguntar. Vocês acham mesmo que eu tinha ideia do que era cabriocárico? Ah, você só usou um crossover lá com o Quixeramobim. Isso, justamente, com a minha versão cearense. E como sempre, estamos reunidos graças aos esforços do multidimensional Eric. É isso aí, e hoje a gente tá aqui pra bater um papo sobre os crossovers do Homem-Aranha, né? Com várias editoras aí. A gente começa a falar dele logo depois dos comentários do mês. É isso aí, Mônio. Estamos aqui mais um mês com o Tweepcast, dessa vez sobre os crossovers do Homem-Aranha, né? Semana passada a gente teve o Tweep View, né? Com o primeiro encontro do Homem-Aranha com o Super-Homem. Se alguém não ouviu, acho que é uma boa aí pra se preparar pra esse programa, né? Ou pra complementar ele. E nem foi planejado, né? Uma tremenda coincidência. Coincidência. Sempre tem alguém que cai, você sabe, né? Pois é, e não tem relação nenhuma com ter saído um filme do Superman há pouco tempo, não, nenhuma. Outra coincidência feliz. Esse mês a gente não tem e-mail, isso é normal, eu já não preocupo com isso mais. Já o default. Eu reparei que o povo não gosta de usar e-mail, na verdade. Só eu que gosto de usar e-mail, o pessoal da Aracnofan tá cansado. Todo dia eu mando 2, 3 e-mails pro povo, né? Preguiça de escrever. Não, mas assim, a gente comentou isso, acho que no último Tripcast, que a gente tem muitos comentários lá no grupo do Facebook, né? Que o pessoal sempre comenta os programas que saem e outros assuntos relacionados ao Homem-Aranha, né? Que o link tá no post aí do grupo da Aracnofan. O último programa foi a entrevista com o Mauro Eduardo, né? A recepção foi boa pra caramba do programa, né? Ótima recepção. Grandes comentários. A gente comentou várias vezes já que a maioria dos fãs considera a série de 94 do Homem-Aranha, o desenho animado, né? A melhor série. A maioria fala que empata com a do Spectacular, né? É que eu tenho uma opinião assim, a memória afetiva. Não que seja um desenho ruim, ele é muito bom. O Spectacular, ele é mais fiel, entendeu? Mas a gente tem uma memória afetiva muito forte com o de 94. Isso, e eu acho que eu comentei no Tweepcast lá que é um dos motivos de eu ser fã do Homem-Aranha, né? Eu acho que... Eu não lembro se eu comecei a ler primeiro ou assistir primeiro. Acho que foi assistir. Eu, como já era velho... Eu lia primeiro. Pelos comentários, tanto no post lá do site quanto no grupo do Facebook, a gente vê que a maioria do pessoal gosta, né? E gosta do trabalho do Mauro, né, cara? Como teve, eu não lembro quem comentou, mas é como ele disse, quando ele lê a revista, é aquela voz que ele ouve pro Aranha. Pois é, ficou marcada. Muito, a voz é perfeita demais. Então, os outros... A gente teve os outros programas também do mês, né? Pra quem não sabe, o Aracnofan, ele tem alguns podcasts, né? Toda quarta-feira ele tem o Tweep View Classic, que é onde a gente comenta as histórias clássicas do Homem-Aranha, lá dos anos 60. E já nas sextas-feiras a gente tem o Tweep View, né, que a gente fala das revistas atuais do Homem-Aranha, né, Homem-Aranha, Ultimate Marvel e Teia do Homem-Aranha. E nas semanas que sobram no mês aí, né, nas sextas-feiras que sobram, a gente fala de algum outro tema, né, que no caso, semana passada, foi do crossover do Super-Homem com o Homem-Aranha. História divertidíssima, se não ouviram, ouvam. Preferencialmente com a revista em mãos, como sempre. É, com certeza. E nesse programa aqui, no Tripcast, a gente também comentou um pouquinho sobre ela, né? Lá a gente falou meio que quadro a quadro e aqui a gente tá falando mais geral. E como eu acabei de citar o Tripcast, né? toda última sexta-feira do mês, a gente não tem nenhum Tweep View, só tem um Tweepcast. Então, pra quem não sabia qual que era, pra quem fica perdido, né, tipo, entra no site todo dia sem saber o que, que tá, vai entrar no ar, é isso. Ai, meu Deus, o que será que saiu? O que mais que a gente tem pra comentar? Ah, cara, lá no início do ano, acho que foi no início do ano mesmo, saiu algumas notícias sobre uma coleção de encadernados lançado por uma editora que ninguém nunca tinha ouvido falar, que era a Salvati, né? Continuo não tendo ouvido falar além disso. Todo mundo ficou sem saber o que que era, saiu só em algumas cidadezinhas e mesmo assim do interior, não era nem capital. E era uma coleção de encadernados, capa dura, né? Com histórias famosas, não clássicas, né? Muitas histórias novas, algumas antigas. E na época saíram os 4 primeiros números e a Salvati falou que era só um teste e que tava recolhendo, quem quisesse o dinheiro de volta podia pegar, né? Aí um monte de gente, logicamente, desistiu, né? Falou, ah, eu sabia que não ia pra frente e tal. Mas eu não sei se eu que tenho fé demais na... no mercado brasileiro, eu sabia que ia voltar e voltou, né? Agora, essa semana, a Salvati anunciou, começou a chegar em São Paulo, chegou no Rio de Janeiro, já chegou em um monte de cidades aí, a coleção de graphic novels da Marvel, né? E algumas pessoas lá no grupo já compraram, já comentaram mais ou menos, parece que é boa a coleção. Eu tô vendo meu dinheiro ir embora. meu rico dinheirinho. Ah, e a Salvati não tá pagando nada pra gente, até porque ela não deve nem saber que a gente existe, né? Até aí eu também não sabia que ela existia, então... elas por elas. E essa é uma coleção que ela já saiu lá fora, em vários países, né? E em cada um tem uma variaçãozinha ali, mais ou menos, de qual revista saiu, mas no total, em geral, são 60, e a lateral das 60 forma uma imagem, né? Coisa mais linda. E assim, só o que vale... destaque, eu tô olhando o site brasileiro da Salvati, não vou tomar base nos outros países porque aqui pode ser diferente, mas entre os primeiros lançamentos, tem Vingadores A Queda, tem A Última Caçada de Kraven, tem Marvels, tem Guerra Secreta, não Guerras Secretas, Guerra Secreta, tem Demolidor A Queda de Murdock, ou seja, tem coisa boa, né, cara, não é qualquer coisinha que eles estão lançando. Não, é válido. Isso, e quem tá em dúvida, tipo Salvati, mas não é a Panini que publica, é uma parceria que eles montaram, né, o editor é o Fernando Lopes, que é da Panini Mitos, né? Mas é isso. Eu acho que é uma dica válida aí pros fãs, né? Pros fãs eu não sei, mas pra mim, com certeza. E a primeira edição, inclusive, é do Homem-Aranha. Apesar de ser uma história não tão muito boa, né? Não é que não é boa, mas não é clássica, né? Eu nem lembro. Qual que é a primeira mesmo? É aquela de Volta ao Lar, do Homem-Aranha. Ah, tá. Volta ao Lar. Do Straczynski com o Romita Jr. Straczynski. Estragzando tudo. Aproveitando, né, de lançamentos, a Panini anunciou o lançamento de Homens-Aranha. Eu vou ser obrigado a gastar mais do meu rico dinheirinho. eu tô pensando aqui, cara. Você tem ideia de quanto que tá valendo um rim? Eu acho que eu vou anunciar o meu no Mercado Livre, porque... O meu vai ser seminovo, hein? Eu não bebo, o meu tá filtrando bem. Eu acho que dá pra conseguir uma grana boa, né, cara? Tem dois, né? Um só não vai fazer falta. Pois é, eu acho que é o único jeito pra eu conseguir comprar tanta coisa. Triste, triste. Dezembro tem 13º, pensa nisso. Mas pra quem não conhece, não sabe o que é Homens-Aranha, é o encontro do Homem-Aranha Ultimate, né? O Miles Morales com o Homem-Aranha clássico, Peter Parker. E todo mundo elogia muito essa história, né? Vamos ver. O próprio Miles Morales está sendo bem elogiado. Se você não faz ideia de quem é, basta ouvir os Tweep Views do Ultimate. Exatamente. Que eu não participo, mas eu ouço. Mentira. E assim que a gente conseguir, depois que a Panini lançar, a gente lança um Tweep View sobre Homens-Aranha, né? Com certeza, um review nosso é obrigatório. É isso aí. Então, ok, o programa tá muito grande, a gente fala isso em vários programas, eu acho que é porque todos os programas estão ficando grandes. Tá rendendo bem. Isso, então vamos parar de falar e vamos embora pro programa. Seguinte. Não, gente, o primeiro crossover que teve do Homem-Aranha com algum personagem foi justamente com o maior personagem da principal concorrente da Marvel, né? Que era o Superman, ou Super-Homem, da DC. Ele saiu lá em 1976, inclusive... Se eu não me engano, não só o primeiro do Aranha, como é o primeiro crossover entre as editoras, não é? Na verdade... É, entre personagens da editora sim, mas a Marvel e a DC elas já tinham se unido uma vez para lançar, foi o Mágico de Oz, eu acho, em quadrinhos. As duas editoras lançaram juntas. Então, tipo assim, uma lançou o Mágico e outra lançou o Oz. É, ela no... Assim, foi um trabalho junto, né, das editoras. Vale lembrar que no começo da... Quando a Marvel... Ainda nem era Marvel, era Timely. Como ela era pequena, ela imprimia as revistas dela na gráfica da DC. Olha só. Era verdade. A DC que imprimia as revistas e distribuía. Afinal, disse, ah, vamos ajudar. Não vai atrapalhar nada mesmo. Isso aí nunca vai ficar. Eu lembro de ter lido isso em algum lugar, mas faz muito tempo. Tanto que a Marvel tinha um número X de revistas para lançar, para poder imprimir. E quando eles lançaram o Homem-Aranha, fez sucesso, eles precisavam lançar uma revista do Aranha. E se lançasse, ia passar desse número aí. Alguma revista tinha que rodar. E a que rodou foi a do Hulk. Por isso que ela foi cancelada no número 6. Ah, olha só, não sabia dessa história, né? Ela saiu a do Hulk e entrou a do Aranha. Aí depois ela... Não, pra mim é mentira. Aí depois a Marvel começou a crescer, a DC achou, vai pra lá que não quero mais nada com você. Vamos parar com essa graça, né? Vai pra lá, vai pra lá. Elas ficaram rivais mesmo, que a gente sabe. Isso durou até os anos 70, quando mudou os editores lá e o novo editor da DC lá, que eu nunca lembro o nome dele. Acho que era Rick Giordano, alguma coisa assim. Era o... É isso mesmo, Dick Giordano. É. Não, é. Não. Esse não era editor. Decidam-se. Ah, caramba, esqueci. Ele tá aqui na... Então pergunta pra ele, já que ele tá aí. É Dick mesmo. Mas Dick Giordano, o editor foi arte finalista da edição? Isso. É, olha só, tá bom. É outros tempos, né? Acomodou de funções e tal. Ah, não, isso acontece até hoje, viu? Não, aqui, ó. É, de acordo com o site aqui, os editores... Tem quatro editores listados. Não. O E. Nelson Brito. Não, não. O editor da DC era o Carmine Infantino. Ah, ele era bem criança, né? Era, exatamente. Ai, que piadinha, ótimo. Marvel Wolfman e Roy Thomas. Marvel Wolfman, daqui. Ah, não importa, né? Foi quando teve essa troca de editor que as editoras começaram a se aproximar de novo, começaram a falar de fazer uma história juntando dois de seus personagens. Logicamente, os primeiros nomes que vieram à mente foi o Aranha e o Super-Homem. Isso que eram os mais famosos de cada editora, né? Tanto que teve até uma ideia de fazer isso aqui como filme, só que como o Aranha já tava naquela série de TV maravilhosa lá, que eu adoro, e o Super-Homem tava indo pro cinema, eles falaram, ah, vamos lançar em quadril mesmo, que é o que a gente entende já. É, o filme saiu 2 anos depois desses quadrinhos, né, do Super-Homem. O primeiro? Foi. A revista é de 76, o filme é de 78. Aqui a gente tá comentando por alto, né, a gente vai comentar por alto todas as revistas, mas se alguém quiser saber mais detalhes sobre essa primeira história, na semana passada a gente lançou um Trip View justamente dessa história do Superman contra o Homem-Aranha. O primeiro encontro, né? Então, ouça lá, o link tá no post aí. Não, peraí, gente, ou é Super-Homem e Homem-Aranha, ou é Superman e Spider-Man. É, na verdade não, porque o Super-Homem passou a ser chamado de Superman no Brasil desde a época da Abril. Desde 2001. Droga. Não, 2000. Cara, quando eu era criança, eu sempre conheci como Super-Homem. E aí depois, quando eu comecei a pegar o computador e tal, que eu vi isso aí, li em algum lugar que tinha mudado pra Superman, eu comecei a falar Superman. Mas assim, falando assim, só na cabeça, assim, ok. Mas agora falando com outras pessoas, é muito escroto falar Superman. Eternamente Super-Homem pra mim. E o Mônio falou isso, fazendo um coraçãozinho com as mãos. Como é que você viu? Nesse primeiro crossover chamaram dois artistas que já tinham trabalhado com os dois personagens. Que era o roteirista Gary Conry e o Rosandro nos desenhos. Isso, exatamente. E o Dick Giordano, igual que tinha comentado, foi o arte finalista. Excelente a dupla. Gary Conry e o Rosandro. Só uma dúvida, não sei se vocês chegaram a comentar no Trip View. Como assim você não ouviu? Porque eu não ouço. Você não ouviu, Dante? Lógico, nem os que eu participei eu ouvi. Você acha que eu vou ouvir outros? Nunca, jamais. Dante, olha só. Hoje é dia 30 de agosto. O Trip View saiu dia 23 de agosto, você não ouviu? Nossa, então. É que no dia 23 de agosto eu tava muito ocupado, então não tive condições. Mas então, não sei se foi comentado. Você nem lembra o que você tava fazendo, né? Ou o que você vai fazer. Olha, eu vou chutar. Dia 23 de agosto foi o quê? Sexta-feira. Então eu devia estar na academia. Isso, o dia inteiro. Não, de manhã. de manhã trabalhando, né? Ah, sim, tá certo. Mas então, não sei se foi comentado anteriormente, mas nesse primeiro crossover eles chegam a explicar, assim, eles consideram um universo só, os personagens simplesmente mudam de cidade e se encontram, ou como encontros futuros eles consideram já como universos diferentes e eles se encontram por algum motivo cósmico ou algo assim? É mesmo universo. Nesse aí eles encaram como se eles vivessem desde o início, assim, no mesmo universo. Ah, entendi. Fica meio estranho, mas sei lá, até que cola. Na verdade, a revista, eu acho que quase todos esses crossovers que a gente vai falar, eles não estão na cronologia de nenhum dos heróis, né? Não tinha fã tão chato nessa época, então eles podiam fazer isso. Uhum. Então, assim, essa e várias outras histórias era considerável que estava tudo no mesmo universo mesmo, pronto. Tanto que nessa história eles vão sai de Metrópolis, vai em Nova York, tem toda essa interação. E só um detalhe que a gente não comentou, mas a gente chamou o Dante de última hora para participar, então ele é o orelha do programa, né? Pode perguntar. Eu acho que eu prefiro ser o barriga, acho que combina mais comigo. Mas tudo bem, se vocês querem que eu seja orelha, eu sou orelha, tranquilamente. Só um comentário sobre essa primeira revista. A gente não vai, né, detalhar muito, mas tem uma cena bem interessante que é o Octopus e o Lex Luthor fugindo da prisão com o Lex Luthor montado no Octopus, né? Eu acho que não poderia deixar de citar uma coisa dessa, né? É, e na edição brasileira, a Lois Lane era chamada de Miriam Lane. Ah, é por isso que a tradução tava com Miriam aqui, cara. Nem que eu estranhei. Tinha certeza que era uma outra personagem, irmã dela? Pior que eu me imaginei, cara. Eu fiquei pensando aí, eu tava lendo, bah, mas é prima da Lois Lane, o quê, cara? Depois que eu fui ler o encontro seguinte dos dois personagens, que eles dão como se fosse continuação mesmo, que eles mencionam algum acontecimento dessa história anterior, acho que o Peter fala lá que ele já conhecia a Lois Lane, deu putz, mas ele não conhecia ela na história anterior, cara. Vai ver, ela não gostava do nome Miriam, né? E foi no cartório, pediu pra trocar. Só complementando aquilo, essa é o que o Dante perguntou. Esses dois crossover do Aranha com o Super-Homem aqui acontece na Terra 7642 da Marvel. Pois é, isso é sério ou você criou um número da Terra? É sério. É sério. É uma Terra onde, teoricamente, os dois universos são um só. A Marvel tem essa mania de numerar todos os universos de todas as histórias mesmo. É a mesma Terra que acontece o X-Men e os Novos Titãs. Exato. Cara, esses tempos eu tava olhando ali nos Wiki lá da Marvel e tal. Cara, cada realidade e dimensão tem um número. Alguns até não são oficiais, mas outros são. Os dos filmes e tudo, cada um tem um número. A maioria eu diria que são oficiais, só alguns que não. Muita gente acha, nossa, que coisa ridícula, tá? Eu acho legal pra caramba isso, cara. Eu também, cara. Eu acho bom pra dar uma organizada, né? Mas... Até olha, pra explicar pra aqueles fãs chatos, Adriel, que fica reclamando quando muda alguma coisa nos filmes. Não é quando muda alguma coisa, cara. Quando promete uma coisa, vai lá e o cara chega no cinema e, tipo, me tira dessa coisa que eu achei que eu ia ver. Eu tô sacaneando que o Adriel ficou meio um pouco bravo com o mandarim, entre aspas, do Homem de Ferro. Eu já falei, eu tenho um amigo meu que ele reclama porque os X-Men não usam uniforme colorido. A Marvel tem, no mínimo, 156 terras. Diferentes. Nossa, mãe do céu. É um número pequeno. Tá vendo? A DC tinha infinitas terras. Pois é. Não, mas se for parar pra pensar, cada terra, cada desenho, animação, filme e tal, tem uma numeração diferente. Então é talvez bem mais do que isso. E também cada uma daquelas edições que aconteceria se lá, o Arif é a. Parece uma terra nova pra ela. É um número diferente. É isso que eu ia comentar. A primeira série, What If, teve 150 edições, eu acho. São 150 terras, né? E são números aleatórios. Não quer dizer que essa que a gente tá falando é a 7.642, que existam 7.642 terras. Uhum. Isso. E é um negócio que eu acho interessante, assim, é que a Marvel, ela sempre tende a a tentar ser um pouco mais realista, né? Entre aspas, que a gente tá falando de seres superpoderosos, né? Mas assim, ela... Enquanto a DC, todo mundo vive na Terra 1, A Marvel, todos os personagens vivem na 616, sabe? Tipo assim, o universo do que acontece as principais histórias não é o principal universo, é só mais um, sabe? Cara, ainda que eu te falar que chamar de Terra 1 melhorou. Porque antigamente era Terra Ativa, Terra Paralela, Terra S, Terra X. Tá, tem esse problema, né? Eram uns nomes tão absurdos, cara. Depois resolveram numerar, que é uma coisa mais inteligente. Sim, sim. Mas, enfim. Eles tiveram outro crossover, né? O segundo crossover das editoras foi outro crossover do Homem-Aranha com o Superman, né? Lá em 1981, 5 anos depois. Só voltando um pouquinho na primeira revista, pra variar, né, a Lois Lane precisa ser salva. Ela além de ser salva pelo... Miriam Lane. Isso, a prima do interior de Metrópolis. Não bastava a nossa querida e amada salve Miriam Lane, que precisa ser sempre salva em todas as revistas, em todas as histórias que ela aparece, ou quase todas, né? Ela, além de ser salva pelo Super-Homem, agora ela precisa ser salva pelo Homem-Aranha também, né? Na verdade, ela foi salva pelo Peter Parker. Justo. Ou então era o Homem-Aranha com um novo uniforme, né? Aquele moletom de lã. Isso, um que mostra o rosto, né? Isso, justamente. Uniforme de inverno dele. Claro. De lã que mostra o rosto. Faz todo sentido mesmo, realmente. Esse mesmo. A gente comentou lá no Tweep View, mas eu tenho que comentar aqui de novo sobre os poderes escrotos do Super-Homem. Que tem uma... Se vocês olharem... Vai estar na imagem no post aí de novo, eu acho. Você vai falar do assopro com curva ou não? Ah, isso aí é o de menos. Mas, cara, eu acho que essa história é de uma época, inclusive, que o Super-Homem ele tava muito... Tinham deixado ele muito, muito full power na história dele. Eu Sim. não sei se isso é antes ou depois das crises. É nessa época mesmo que eles resolveram isso na crise nas Infinitas Terras. Que daí eles diminuíram isso aí, os poderes dele e tal. Mas nessa época eu acho que ainda... Essa época que o poder que você quiser ele pode ter, mano. Ele não tinha uma lista definida. O cara se esmava que ele precisa fazer tal coisa, então ele tem esse poder, fim de papo. Qual que é? Era absurdo mesmo. Qual que você ia falar, Magari? É uma que ele fica fazendo malabarismo com um monte de africano. Isso. O chefe lá falou, me dá uma demonstração dos seus poderes. Aí ele começa a fazer malabarismo com os africanos. Custava ele queimar um raminho de folhas com a visão de calor, cara. Precisa fazer isso. Custava ele levantar voo, né? Não. Exato. Inclusive, eu não falei isso no Tip View, mas na hora que ele fez isso, o Homem-Aranha ficou cantando assim. Justamente a versão do Madagascar, né? Pois é. O mais legal é que os africanos ficam tudo em pé, certinho, ó. Os mais poderosos do Super-Homem, cara. Eles são arremessados e continuam em posição. Enfim. Tá certo, né? Então, o próximo crossover, ele é... O primeiro crossover, ele foi publicado pela DC, né? Isso. Tinha um acordo que o primeiro a DC que publicou e o segundo crossover, a Marvel, que fez a publicação. Saiu na... Isso aí fica refletido aí nos vilões, né? O vilão principal do primeiro é o Lex Luthor, que é da DC, e no segundo daí já é o Dr. Destino. Exatamente. E saiu o segundo lá em 81, na Marvel Treasury Edition, número 28, Superman and Spider-Man, né? No primeiro acho que é Versus, né? Acho que é. É porque no primeiro eles brigam, né? Isso, o primeiro é Superman versus The Amazing Spider-Man, o segundo é Superman and Spider-Man. Eu gostei mais do segundo. Sério? Sério mesmo. Eu ia comentar que o primeiro, assim, lógico, né? Você tem que considerar a época, né? Que era bem... Bom, nessa época as histórias do Aranha eram bem, bem legais. Eu curto ler e reler elas ali que eu tenho nos encadernados, mas, putz, sei lá, né? Bem chatinho isso aqui, cara. O primeiro encontro deles. O segundo já é mais interessante, eu diria. Eu achei legal o primeiro porque... Eu achei a história é bem levada, sabe? O roteiro é bom, assim. É bem, bem clichê. Na época não era, né? Cara, foi ela que estabeleceu os clichês. Ela foi a primeira, as outras que copiaram. Tipo, é tipo que falam do John Carter, né? Que saiu o filme há pouco tempo, né? Relativamente pouco tempo. E uma das críticas que ele não teria feito muito sucesso é que a história dele é meio, tipo, tudo que a gente já viu em diversas outras histórias. Só que a diferença é que ele foi baseado num livro que é, tipo, um dos mais antigos, né? Ou seja, as outras histórias que se basearam nele, mas o filme que acabou saindo muito tempo depois, né? Sim. Não, e mais uma coisa que vai acontecer também com o Flash e o Mercúrio, cara. O Mercúrio vai chegar no cinema antes do Flash. Se é que um dia o Flash vai chegar no cinema, cara. Pobre Flash. Mercúrio vai chegar no cinema bobear duas vezes antes do Flash. Exato. Ó, mas vai, pra... defendendo o Flash, pelo menos assim, na TV, ele já apareceu, vai. E vai aparecer, de novo. É, vai aparecer no Doutor Arqueiro, né? É. E vai ganhar série própria depois. Tá, mas esse não é o assunto, então. É, pois é, né? Se for bem aceito, vai ganhar série própria, mas não é o assunto, então. Então, no primeiro crossover, os inimigos eram Lex Luthor e Dr. Octopus. E nesse segundo é o Dr. Destino e o Parasita, né? Uhum. Dr. Destino, que não é bem um inimigo do Homem-Aranha, né? Mas é um inimigo. É um vilão da Marvel, né? É, ele é o vilão da Marvel. É. Eu, pelo menos, vejo ele assim, sabe? É, tanto eu que também. Nessa época aqui. Em 81. Ele era. Então, ele teve a série quase desconhecida do Aranha lá, e ele é o vilão mais presente também, Dr. Destino. Qual? A dos anos 80? Isso, sem ser seus incríveis amigos? Exatamente. Ah, sim, ele apareceu na abertura, inclusive. Eu acho que ele era o vilão principal da única temporada que teve. Ele aparece várias vezes nos episódios. Pois é. É, então justifica mais ou menos aí a época, né? Não, e tem também que ele foi, deixa eu ver, Camaleão, Abutre, Octopus, Homem-Aranha, ele foi o quinto vilão a enfrentar o Aranha. Não cronologicamente, mas pela época, pelo... É de publicação, né? É, isso. É, no primeiro crossover a gente não comentou, mas a ideia era o Lex Luthor e o Dr. Octopus queriam chantagear a Terra pra conseguir não sei quantos bilhões de dólares em troca de não destruir o planeta, né? Que original. Na época era. Tá, então, a gente vai voltar de novo? Então a gente tem um filme de John Carter. Não, eu achei interessante que no final o Lex Luthor decide tocar o foda. Não, vamos destruir essa porra. Aí tu para e pensa, mas putz, qual a ideia do cara destruir o mundo? E aí? Tá, e aí? Então, mas aí o universo entra em crise, né? O Luthor era só cientista louco mesmo. Ah, pois é, pois é. E nesse segundo encontro, qual que é o plano mesmo? É a conquista do mundo novo, né? Mais ou menos, só que ele é melhor elaborado, cara. Do Dr. Destino. É, porque agora é o Dr. Destino, não é o Lex Luthor. Não, mas é que tem todo ali, ele vai usar uma máquina, um assim, pra acabar com os recursos da Terra, um próximo, e ele vai ser o único cara que vai ter os recursos necessários, né? Vão recorrer a ele e ele vai acabar dominando tudo ali. Né? Ele vai acabar com todas as fontes de energia da Terra. Isso. Essa não tem o Octopus Voador, então já é um bom... Avanço. É, a segunda tem a participação ainda do Hulk e da Mulher Maravilha. Na verdade, colocaram o Hulk só pra poder ter briga entre heróis, já que como a Aranha e o Super-Homem já se conheciam, eles não precisavam se bater de novo. Não, e o Hulk tem uma boa participação até. Bem usado. Ah, achei meio escroto aqui, ó. Na cena que o Hulk vai dar um soco nele, não consegue nem tirar o Super-Homem do lugar. Era um quadro assim que pega a meia página ali. Uhum. É, isso é um pequeno exagero. Mas antes, né, ele ainda tava com os poderes, né? O Super até fala aqui, é que ele tá preparado. Como todos sabem, com o Super-Homem preparado. Ah, não, personagem errado. Desculpa, de roteirista meio de errado. E é que o Homem-Aranha, no início da história, tem um aranha que ele canta. Olha, eu não lembro disso, hein? Isso reflete bem a época, né? Mas aqui, tem a melhor cena, a revista toda, pra mim, é a hora que o Superman tá numa reunião, aí ele vê que o Doutor Destino começou a atacar a cidade, aí ele fala, meu Deus, eu tenho que ir lá salvar o pessoal, não sei o que e tal, aí ele... Ele usa o super ventriloquismo dele. Ele Destino não, o Hulk. É o Hulk. É o Hulk, né? É o Hulk, isso. Uhum. Aí ele usa o super ventriloquismo dele. Ele fala de algum jeito lá que faz parecer que alguém tá gritando da porta. Gente, o Hulk tá no centro. E a hora que o povo tá assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Ele começa a bater o pé no chão e causa um terremoto. Essa aí do quê? Dele fazer uma voz, eu não lembro, cara. Eu não... Só se eu passei sem perceber. Falei, se precisar de um superpoder, ele tem na hora, é fácil. Você não deve ter prestado atenção na hora que você viu lá, mas quer ver? Deixa eu ver qual página que é aqui. Aqui é a página 12. Não, é justamente na página 12. Na hora que tá o Clark sentado com o braço cruzado na mesa, olhando pro lado? Sim, eu sei. Fujam todos, o Hulk está na porta do prédio. É demais, né, cara? Sem noção, né? Mas aí, pela 63ª vez, é porque isso daqui era na época pré-crise, né? Então. Não pode. Tá liberado. Tem um encontro do Aranha com a Mulher Maravilha também. Isso, que tava fugindo? Foge, Mulher Maravilha! Não, não tava. Esquece. Foge. Nossa, gente. É, foi a desculpa pra ele colocar isso na edição. Foge, Mulher! Não, de novo não. De novo não. Ah, eu acho que tem que colocar. Foge, Mulher! Já basta uma vez. Da última vez que eu coloquei essa música na edição, ela ficou na minha cabeça quase 2 semanas. Eu tive que ouvir a música pra selecionar o trecho, né, cara? Então, imagina, meu ouvido sangrando. Não, mas perguntou se tem... correndo, né? E você tendo que ouvir. Por quê? Por quê? Que droga de site, né? Eu pensando. Cara, você fez o Mônio ler as revistas atuais, você tem que sofrer um pouco também. Acho justo. Pois é. Também vale citar que nessa história aqui, o Peter e o Clark trocam de emprego. O Clark vai trabalhar no planeta. O melhor é que ninguém começa a suspeitar, né? E é do nada, né, cara? Tipo... É, eles brigam lá, vai um pro cada lado. Você, suas fotos são famosas, trabalha aqui. Ou Clark Kent, você é famoso, trabalha aqui. É, fácil. Não, o Clark ainda tem a desculpa que ele fala que o super-homem que mandou ele pra lá como uma armadilha pra tentar pegar o Dr. Destino. Isso. O Peter. O Peter não tem desculpa nenhuma. Então, na verdade, ele tem, né? O Planeta Diário paga bem mais. No primeiro crossover eu falei que o super-homem não tinha inimigos. E nessa história a gente confirma isso, porque acho que a gente não citou o tal do Parasita nenhuma vez aqui. Não, eu comentei que ele tava na história. Não, mas o Parasita é legal, pô. É um dos poucos vilões legais do Superman, né? Não é muito bem usado na história, não, mas é legal, né? É, ele até que é uma parte lá que ele pega os poderes do Aranha, ele sai escalando parede e usa o sentido do Aranha uma parte também. Tá bom. E é legal também na hora que o Aranha encontra a Mulher Maravilha lá, ele fica cantando ela. Pois é, né, cara? Bah, tem umas situações muito escrotas também, cara. Uma hora em que o Superman tá coberto com pó de kriptonita ou algo assim, e o Aranha joga uma teia em cima dele e puxa a teia como se fosse um adesivo pra, tipo, depilar ele da kriptonita. Ia ser engraçado se ele saísse sem sobrancelha dessa, né? Ia ser demais, né, cara? E também a parte que o Superman ele se enrola no chão de chumbo do Dr. Destino e faz tipo uma roupa inteira de chumbo, assim, pra se proteger da kriptonita. Ele se cobre de tudo nessa história, né, cara? O Homem-Aranha, na verdade, ele coloca uma coberta de teia no Super-Homem e puxa devagarzinho, né? Pois é. Faltou o Super-Homem rir, né, cara? De cosquinha, sabia? Nossa, isso é demais, né? Ah, não duvido de mais nada. Tem uma cena aqui que o Aranha dá uma de MacGyver, que ele vai desarmar a bomba lá. Ele falou, se eu tivesse um MacGyver? Eu falei MacGyver? MacGyver. Não, MacGyver. Ah, tá. Dá uma de MacGyver, que ele fala... Ah, se eu tivesse um grampo. Tem sido essencial para consertar computadores, pô. Sim, verdade. Um grampo, chiclete e uma marreta. Por curiosidade aqui, o primeiro encontro, a primeira vez que ele saiu no Brasil foi em 77, né? Um ano depois. Foi. Agora, o segundo encontro, a primeira vez que ele saiu foi em 89. Nossa senhora, hein? E ele saiu aqui em 80 e saiu nos Estados Unidos em 81. Não saiu pela Ebal, não? O primeiro encontro? Ah, não, é. O segundo. Não, o segundo saiu pela RGE, um ano depois. É, RGE, isso. Você mentiu pra gente, então, Eric, é isso? É, porque em 89 foi pelo Abril. O legal é como o Dr. Destino escapa, né? Ele foge pra embaixada da Lativeria, e como lá é solo... É lativeriano. Lativeriano, o Super-Homem não pode entrar lá. Pronto, salvo. É pique pega, né? É, tá salvo. Tô salvo. É melhor, cara. O Dr. Destino literalmente escapou correndo. É? Não, o Dr. Destino correu... Pulou dentro da embaixada, bateu na parede e falou: 1, 2, 3, tô salvo, né? Isso. Agora, aí. A pergunta é: cadê aquele papo de mais rápido que uma bala? Pois é. Mas o mais rápido que uma bala conseguiu perder pra um cara com uma armadura de chumbo, né? Mas é porque ele é mais rápido que uma bala cheetah, né, cara? Meu Deus, alguém lembra da bala cheetah? Eu não faço a menor ideia do que seja. Sério? Sim. Se fosse soft, ele tinha morrido engasgado. Pois é, aí. o próximo crossover aí do Homem-Aranha, né? Assim, esses dois do Superman com o Homem-Aranha que a gente citou foram também os dois primeiros crossovers da Marvel e DC, né? Aí depois disso teve algumas outras histórias, mas aí o Homem-Aranha foi estar em evidência de novo lá na época do Marvel vs DC, né? Que no mesmo ano que saiu Marvel vs DC, saiu Homem-Aranha e Batman, né? É, porque na verdade depois desses festival de encontros que teve, esses quatro, as duas editoras meio que se separaram, brigaram de novo e foram cada uma para um lado. Só voltaram a conversar mesmo mais perto da Marvel vs DC. Teve aquele rolo todo da primeira edição do Vingadores vs Liga da Justiça, que ia sair, que não ia sair, acabou não saindo. Vamos falar primeiro do Homem-Aranha e Batman, depois Sim. A gente comenta do Marvel vs DC, né? Sim, até porque foi na ordem. Isso, é. É que o Marvel vs DC e o Homem-Aranha e Batman saíram no mesmo ano, né? Mas eu não sei o mês certo, mas... Ok. Então, o primeiro encontro do Homem-Aranha e Batman, eu acho que o primeiro foi feito por qual? Pela DC, né? Não, o primeiro foi feito pela Marvel. Era o da Marvel. Isso, ah, é? Isso, que... É, tanto que é Homem-Aranha e Batman, e depois tem Batman e Homem-Aranha. Isso, por isso que toda hora eu tô travando aqui e falando, é, Batman... Não, Homem-Aranha e Batman, que tem diferença, né? A ordem é relevante nesse caso. Isso. Inclusive, se você entrar no Guia dos Quadrinhos e pesquisar Homem-Aranha e Batman, você só vai achar um. Se você colocar Batman e Homem-Aranha, você só vai achar o outro. Faz diferença. O primeiro crossover foi o Mentes Desequilibradas, né? Isso. Que, aliás, é uma coisa muito interessante. Bom, com certeza os dois têm as mentes bem desequilibradas, né? Acho que o Batman até mais que o Homem-Aranha. Mas essa questão deles meio que misturarem o trauma deles e um ver o inimigo do outro dentro do sonho, achei bem, bem interessante. Ah, e tem outra coisa, né? Tu pegar ali o Chris Cassidy, cara, ele foi baseado no Coringa, o personagem. Tu pintar e trocar as cores do Chris Cassidy, trocar a cor do cabelo dele, da pele dele, ele vira o Coringa, cara. Pior que é bem semelhante mesmo, né? É verdade. São iguais. O mesmo tipo físico, o mesmo formato do rosto e tal, o cabelo. Com certeza, os caras se inspiraram no Coringa pra criar ele. É, tem uma cena em uma das páginas, que até acho que na página 20, se eu não me engano, que tem a cara dos dois um do lado do outro, tá muito igual mesmo. Eu não sei se eles fizeram nessa revista especificamente pra... de propósito, né? Mas de qualquer forma, realmente, mesmo fora dessa revista, realmente são bem similares mesmo. Pegar nas primeiras aparições do Carnificina lá, tu trocar as cores lá, ele vira o Coringa fácil. São personagens bem parecidos e é justamente por isso que eles escolheram Coringa e Carnificina pra serem os inimigos aí, né? Da história. Eu não gosto do Carnificina, mas beleza. É verdade, se for parar pra ver, eu acho que o Venom seria um inimigo bem mais emblemático do Homem-Aranha pra ser usado Eu acho, e no meu caso, eu acho assim, ficou bom, assim, Coringa, Carnificina, tem muito a ver, mas, putz, sei lá, cara, eu preferia, sei lá, o Norman Osborn ou o Duende Verde, mas eu acho que nessa época ele tava morto. Ah, então, não é nem questão de estar morto, você tem que ver que o Norman, ele não se assume como louco, o Carnificina se assume. Não, mas pois isso que seria interessante, colocar o Coringa e o Norman Osborn, porque o Norman Osborn tem o lado do Norman Osborn e tem o lado do Duende Verde. Então, não, isso mas, seria interessante. Mas perde essa dualidade da loucura, que é o que eles queriam levar aí. Sim, eles queriam colocar personagens de pura loucura aí, né? Que só, na verdade, assim, a ideia que dessa história, até que o Dante acho que comentou, que mostra, né, eles vendo o inimigo um do outro no início da história, inclusive eles sonham com, eu acho que o Batman sonha com a morte dos pais dele, o Peter sonha com a morte do tio dele, né? E a ideia é justamente essa dualidade de tipo assim, tanto o Batman quanto o Homem-Aranha, eles lutam todos os dias para evitar que inocentes morram, né? E o Coringa e o Carnificina, eles são dois personagens que só querem saber de matar e causar caos, né? É justamente... Exato, eles não têm um objetivo real. Então, assim, são os dois personagens que representam melhor essa... Eu mato porque eu não tenho motivo pra matar, eu mato porque eu quero, né? Nos inimigos do Batman é mais fácil encontrar esses malucos no Homem-Aranha, nem tanto. Não tô negando que o Carnificina não é um personagem muito bom, né? Mas eu falo assim, pra essa história em si... Não, eu não gosto do Carnificina, mas nessa história eu acho que a escolha é acertada mesmo. Eu até achei legal, assim, eu gosto dessa história, até antes de mais nada. Mas eu até acho legal a ambientação do Carnificina falar que ele sempre se inspirou no Coringa e blá blá blá, como se realmente fosse o mesmo universo, porque realmente bate o método caótico de ação. É verdade. Foi, eu acho que assim, o roteirista ele teve uma sacada muito boa nessa história. Foi o Demetres, o roteirista de M. Demetres. Aliás, que normalmente... O que explica muito, né? O cara geralmente é bom mesmo. É, normalmente ele gosta de fazer histórias focado no, nos personagens, né? No, nos pensamentos dos personagens. Tá aí, Última Caçada de Kraven... Se não me engano, foi ele que fez também o crossover seguinte pro Batman, o segundo também. Acho que foi. Foi ele sim. É, foi ele mesmo. Só mudou o desenhista. Aliás, desse primeiro aqui eu gosto do Mark Bagley. Eu gosto do Bagley. Eu também. Arte final do Scott Hanna e Mark Farmer. Ele era fazendeiro. Exatamente. Mas o Mark Bagley, ele desenha bem, cara. Eu gosto desse desenho. Só que no meu caso, eu associo ele direto com o Ultimate. Eu também. O cara enxerga ali, olha, o Homem-Aranha, o 616 desenhado por ele. Cara, pra mim é o Ultimate. É igual. Ele é um pouco mais musculoso. Pois é, ele tem o dom de desenhar o Aranha diferente pro Ultimate e pro... Assim, o traço dele é inegável. O traço dele é uma coisa única, mas ele sabe diferenciar bem, tipo, o Peter adulto e o Peter moleque. Isso. Aqui nesse caso, aqui nessa história, tu vê. É igual, assim, a roupa, a forma e tal, é igual. É como se fosse a mesma pessoa, só que o Ultimate é novo e aquele é o mais velho. Isso. É uma coisa que eu já comentei em alguns Twip View, do cast passado, que tinha roteiro. Desenhista que mudava o desenhista de uma história pra outra. O Peter ficava totalmente diferente. Mas você diz, Magari, é o mesmo desenhista? Não, outro, mudando. A mesma, tipo, um exemplo que eu sempre uso é uma da... Na época da Saga do Clone, primeira vez que o Ben chega pra Mary Jane lá, que ele tira a máscara, termina a história com ele tirando a máscara, né? Aí é desenhado pelo Mark Bagley. Aí lá o Ben tá com o cabelo curtinho. Aí na outra página, que é segundos depois da primeira lá, que a Mary Jane tá dando um soco, um tapa no Ben, ele tá com o cabelo comprido, barba pra fazer... Isso me lembra uma animação que eu vi do Batman, que é o Batman Gotham Knight, só que lá é de propósito, né? Que é... Cada segmento ou cada história é feito por uma equipe totalmente diferente, né? Então, tipo, se de um capítulo pro outro, muda completamente o visual, né, dos personagens. É, aproveitando que você tá aqui, o próprio desenho do Inferno de Dante que lançaram pro Isso, jogo lá. É verdade. Eu assisti também esse. Até porque, né? Até porque eu tive que participar, né? Então, né? Gente, outra coisa que eu acho legal nesse crossover específico é que eles fogem daquela receita de que sempre se fala de crossover, né? Os caras se encontram, brigam, não sei o que lá. Eles não brigam. Ah. Eles simplesmente não brigam. A hora que o Batman vê o Aranha, ele fala: o que você tá fazendo aqui? Vai embora. Exato. E aqui, mas eles não brigam. Aliás, o Batman faz isso com personagens da DC, então não é nem frescura. Ele faz isso com qualquer um que tá em Gotham. Na verdade, ele faz isso com todos os personagens. Com o Capitão América também, ele faz isso. Tô vendo o dia que ele vai entrar na casa dele e olha pro Alfred: o que você tá fazendo aqui? Vai embora. Eu pensei que você tava falando dele não brigar logo de cara com outros heróis. Tá falando que ele fala: não sai daqui, ele fala pra todo mundo, é isso? Geral, ele odeia a gente na cidade dele, ele não gosta de ninguém fantasiado na cidade dele. Agora, a única coisa que eu acho bizarro que tem nesse crossover do Aranha com o Batman e tem no outro: como é que diabos o Batman usa uma máscara, uma maquiagem, né, pra se disfarçar de outra pessoa por cima dessa porcaria de uniforme? Pois é. Eu ia mencionar isso já. Eu não entendo como ele consegue, cara. Ele é o Batman. I'm Batman. Eu estava fazendo o cara indo pra um lado, assim, tipo, colocar o capuz, pelo menos. Essas orelhas, cara, não fica debaixo de uma máscara, não tem jeito. Ele passa a tinta transparente do seu Madruga lá. Mas é que a regra 178 só vale pra personagens Marvel, de se encontrar, se bater. Não, mas é que toda vez que fala que vai ter crossover de heróis, eles falam que segue esse roteiro. É verdade. E não segue, cara. Não é nenhuma questão, não, porque se encontraram antes. Não é, esse é o primeiro encontro dos dois personagens. Aqui a regra é 7.642. E a gente não comentou, mas a ideia é que o Coringa e o Carnificina estão no mesmo sanatório, né? E tem uma doutora que... É no mesmo, não é não? Não. É no mesmo, O Carnificina tá lá em Ravencroft e o Coringa está no Arkham. É que primeiro fazem um procedimento no Carnificina de implantar o chip. Ah, tá, verdade. Como funciona, eles vão pra Gotham implantar no Coringa. Aí a ideia é justamente, eles colocam esse chip no, nos dois, né? Que é como se fosse um inibidor da loucura deles, né? Eles ficam como se eles fossem tipo umas crianças, assim. É, até que o mansinho. Carnificina fica fingindo. É, o simbionte do Carnificina consegue tirar o chip, né? Destruir o chip. Ele dá curto no chip. Isso. É porque o simbionte do Carnificina tá dentro dele. Tá, faz do sangue dele, né? Eu acho que isso também acontece com todos os simbiontes, com o Ed Brock e com o Peter também acontecia isso. Não fica dentro dele. O do Carnificina é o sangue dele. Se juntou ao sangue, se cortar um pedaço dele, ele sai. Por isso que é avermelhado, né? Isso. Não, ele é avermelhado porque... Peraí, não. Tá, saquei o que tu quis dizer. Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo, nas histórias lá, o Venom, por exemplo, o simbionte dele aparece do nada, assim, em cima dele. Ah, o simbionte se camufla como roupa. Ah, sim, mas... O do Carnificina não, se você destruir o simbionte do corpo dele, se você fizer um cortezinho, qual que ele se cortou fazendo a barba, o simbionte já pode sair por ali de novo e tem outro simbionte no corpo dele. Você não separa ele do simbionte nunca, não tem como. Porque tá dentro do sangue dele, né? Mas teve aquelas vezes que o próprio simbionte dele quis largar ele pra ir pra outro, né? Tentou ir pro Surfista Prateado. É verdade. E quem mais? Isso aí chama-se roteirista desatento. Ele foi pro Ben Reilly, eu acho, também. Na época da saga do clone. Isso. Só que ele já tinha ido pro John, um pouco antes do Ben. Detalhe, não que vocês não queiram saber, mas se eu não me engano, no Marvel Comics 2, o universo lá onde o tempo passa, entre aspas, que é a da Garota Aranha, se eu não me engano, o simbionte do Carnificina, ele toma conta do... Que bizarro, cara. Do filho do Peter, do bebê, do filho dele, de, sei lá, 3 anos por aí. Daí, cara, alguém tinha que lançar isso direito no Brasil. Cara, Peter, tem que... O Peter tem outro filho no MC2? Tem. Sabia, não. É o Benjamin, eu acho. Eu ouvi isso e não lembro. Agora eu não sei. Daí, alguém tinha que publicar esse universo no Brasil direito, cara. Saiu só as 12 da... Então, saiu só uma meia dúzia de nada. Só saiu as 12 da Garota Aranha, nem saiu dos outros personagens. Então, apesar que só a Garota Aranha que deu certo, né? Mas... Pra variar. Teve mais... Baby Carnage. Só a favor de um bebê Carnificina. Vai fazer um filme com isso. Mas já fizeram um bem parecido. O filho do Máscara. Nossa. Não. Nossa senhora, coisa horrível que é aquilo. Eu não sei o que é pior, se é o filme ou o fato de em português o Loki ser dublado pelo Supla. Nossa, é verdade. Eu achei as cores que eles escolheram bem, bem bacana também, né? Pra ser visto. Acho que o desenho ficou bem legal. Sim. Esse eu gosto bastante dele. O outro eu achei mais fraco, mas esse aqui é. Na época que isso daqui saiu, era aquela época da era negra dos quadrinhos, né? Então, assim, conseguiram fazer uma história interessante, rápida e interessante, né? Que não caía tanto na fórmula de alguns outros crossovers que a gente vê. Quer dizer, justamente pelo que o Mônio falou, né? De não ser encontra, bate, depois vai resolver o problema. Encontra, briga e depois se alia. Isso que vocês falaram, eu acredito também que deva acontecer, assim, quando acho que eles pegam um roteirista bom, né, e usam o Batman nesse tipo de encontro, não tem sentido o Batman sair dando porrada, né? Não. Pois é. Não parar pra pensar que o outro é um herói, que tem um motivo pra ele estar ali. Eu leia Batman e Demolidor e depois você me fala isso. Eu falei quando tem um roteirista bacana, não sempre. Não, o pior é que a história nem é tão ruim, só que tem a troca de seu papo entre os dois do nada no começo. Mas a história até que é bacana. O legal é, nessa história ainda, é a diferença entre o Batman e o Aranha. O Aranha tenta fazer uma piadinha e o Batman ficou com aquela cara de... É comigo? É verdade. É melhor que ele já emenda outra na sequência, né? Porque disparou o radar. Você tá falando na hora do carro, né? Isso. Ele aí disparou o radar. Opa, esse é o agente setor? Ô, diabo! Agente setor? Dislexia, é uma desgraça. Então ele pergunta se tem o agente. Agente setor. Eu falei errado sem querer. Tá? Vou desligar agora porque essa porra é contagiosa. Pode falar, pode. Ah, e aí, eu achei legal também o modo como eles diferenciam personagens similares, às vezes até com o mesmo pensamento. Por exemplo, a doutora Kafka, o Ravencroft, e o Dr. Arkham, diretor do Arkham. Tipo, ela é totalmente contra o que vai fazer e fica brigando com a mulher. Ele é contra, só que ele fala, foloda-se, não quero nem saber. Isso é uma idiotice sem tamanho, mas se você quer fazer, faz. Pois é. Também que a diferença é do próprio Carnificina pro Coringa, que o Carnificina ele quer matar, o Coringa ele quer dar risada matando. É verdade. Tipo, quer ter diversão pra fazer isso. Matar por matar qualquer idiota, faz, sem ofensa. Não, não, que sem ofensa pra quem? Que isso, Boridão, tranquilo. Você tá com medo de ofender, não sei. É porque eu jogo Assassin's Creed. Eu jogo Super Mario, vou lá bater a cabeça na parede e já volto. Não é que cabeça, Super Mario dá com o som. É verdade, tem a mãozinha bem discreta ali, é verdade. Vai pular em cima de tartaruga aí. Também é uma opção. Alguém ia falar alguma coisa? Legal que fala, mostra também um pouco do lado detetive do Batman. Que tem uma cena quando eles encontram um corpo com o simbionte do Carnificina, o Aranha fala, não, ele já fez isso antes. Aí o Batman, ah sim, no caso o Carnificina total, né? Aham. Uhum. CSI Gotham, né? I'm Batman. Mais algum comentário sobre essa daí, do Batman? Não. Cri. Não? Então, assim, a outra revista que foi feita pela DC, que é a Batman e Homem-Aranha, ela é de 97, né? Ela já é da época da terceira série da Marvel vs DC. Mas vamos passar ela na frente pra... A primeira é da onde? É de quando? A primeira é de 95. E a segunda é de 97. Ah tá, porque aqui no Brasil saiu em setembro de 97, a primeira. E a segunda em 98. Agosto de 98. Ah, tá. Eles devem ter esperado um pouquinho pra primeira pra lançar junto com o Marvel vs DC, né? Tanto que depois, apesar da história se passar no mesmo universo, como a gente viu, depois um leitor perguntou lá numa das sessões de carta de Abril sobre isso e o editor lá falou que não, porque na verdade foi o acesso que transportou o personagem, o Aranha, pro universo DC e blá blá blá. Ah, tá. Tem uma história do Homem-Aranha que eu não sei, eu acho que é no Marvel vs DC, porque eu não cheguei a reler ela dessa vez. Que ele aparece em Gotham, não tem? Ele aparece do nada, no início da história? Sim, o Coringa. O Coringa até faz uma piadinha lá de onde você comprou essa roupa, tinha pra homem? Então, mas isso é no Marvel vs DC? É, no Marvel vs DC, no primeiro. Tá. Então, o segundo aí, o crossover, né, que já é Batman e Homem-Aranha, não é Homem-Aranha e Batman mais, porque foi feito pela DC. O roteirista é o Demetres de novo, igual a gente tinha comentado, né? A arte é do Graham Nolan, arte finalizada pelo Carl Castle. Engraçado que o Homem-Aranha e Batman, que foi feito pela Marvel, se passa em Gotham. E o Batman e Homem-Aranha, que foi da DC, se passa mais em Nova York. Não exatamente. É, porque ele passa depois pro Tibete lá, sei lá pra onde. Uhum. É, Tibete é território neutro. Isso. É a prorrogação. Esse segundo crossover aí, ele é com a Ra's al Ghul e o Wilson Fisk, né, o Rei do Crime. Isso. Já é uma história totalmente diferente, né? Eu achei legal isso, que é o mesmo roteirista, ele conseguiu fazer duas histórias de gêneros totalmente diferentes, eu acho as duas legais. E o desenho totalmente diferente também, né? E não é ruim. Não, de forma alguma, mas bem, bem diferente, né? O desenho é fácil mudar porque eu tô desenhista. Ah, não, sim. E nessa época, final dos anos 90, eu acho que a popularidade do Batman já era bem maior do que a do Superman, né? Sim, com certeza. Então, se você for olhar pela época, esses dois crossovers que a gente tá falando são os mais importantes da época, né? Igual foi o Homem-Aranha e o Super-Homem lá atrás. Não tô falando de Marvel vs DC, né? Tô falando só de personagem com personagem. Uhum. E aí só um detalhe pra essa revista, comentando aquilo lá que você tinha comentado na outra, que o Batman se disfarçando de outras pessoas que você acha muito esquisito, né? Nessa, pelo menos, ele usa um chapéu. Então, dá pra disfarçar as antenas ali embaixo do chapéu, né? E agora, né, o Homem-Aranha também se disfarça de... Tá, só que tem um detalhe. O Aranha se disfarça colocando a máscara. Ah, beleza, mas a máscara é colada, sim. E quando ele falava, ninguém percebia que dentro da boca tinha o tecido do Homem-Aranha? A boca vermelha lá. Super normal, né? Ele falava igual gay com a mãozinha na boca, né? Ele falava... Falei igual os irmãos metralha, que eles se disfarçam, mas a máscara preta fica lá e a plaquinha com o número fica também. É genial. A ideia desse crossover aí é que o Ra's al Ghul, ele promete a cura do câncer para a esposa do rei do crime, né? Isso. Que a Vanessa Fisk aqui é É o equivalente a Tia May pro Rei do Crime. Desde que começou, tá pra morrer e não morre. O Ra's al Ghul, ele tá com um plano lá de manipular o clima e... É o plano básico dele, né, de sempre. Eliminar 90% da população mundial pra controlar os outros 10%. É, isso. Isso define Ra's al Ghul. E o bom é que tem a Talia e ela não morre de jeito escroto. Quem não viu o último Batman agora pode te dar adeus. Quem não viu o último Batman até agora não gosta de Batman, né? Então, tá. Tudo bem. Se até eu vi. Então, se a pessoa não viu até agora, ela não se importa com spoiler e muito menos tá ouvindo esse programa, né? Justo. Uma ótima definição pra isso é o que o Magari acabou de falar. Até eu vi, então... Fim. Acabou, gente. Então, até semana que vem. Ah, mas vou citar aqui um negócio no início, eu acho, da história ainda, que ali ele dá uma continuidade, dá a entender que realmente é a continuação do anterior, que o Aranha fala pro Batman. Então a gente começar como a gente terminou antes. Daí eles dão um aperto de mão ali, que é exatamente como acabou a história anterior, a do Carnificina e do Coringa. Sim, mantém a continuidade de história. Sim, sim. Eles respeitam a cronologia, fora da cronologia. Exatamente. Sim, seria legal ter mais encontros desses dois, até porque, sei lá, eu acho que o Homem-Aranha e o Batman, eles dão muito certo juntos ali. Tem um várias... casar, né? Nada. Não pode, porque o Aranha já é velho. O Miles tem que tomar cuidado. As histórias, quando o Homem-Aranha se une ao Wolverine, tem várias histórias com os dois juntos que são legais, né? Não vou falar que o Batman é igual ao Wolverine, porque não é, né? Mas a personalidade dos dois é bem parecida, né? De ser meio intolerante e tal. O fato de ser bem sério, assim. Por isso que eu acho fera, assim. Não, isso é legal, porque tá sempre um, no caso do Batman, né? Ele tá sempre sério, o Homem-Aranha tá fazendo piadinha. Aí o Batman Sim. olha com aquela cara fechada pro Homem-Aranha, assim, é... Resulta umas situações muito engraçadas. Mas só pra saber, dá pra dar spoiler do final da história, assim, qualquer coisa. A história de quase 20 anos atrás? Pode ficar tranquilo. É. Não, eu achei legal. No final da história tem lá uma reviravolta. Tu acha que o Ra's al Ghul enganou o Rei do Crime, mas na verdade foi o Rei do Crime que enganou o Ra's al Ghul. O tempo todo. Exato. E no final da história era o único vilão era o Ra's al Ghul, né? É isso aí. Concordo plenamente. Não apenas concordo plenamente, como estou de pleno acordo. Marvel vs DC foi o primeiro grande crossover da Marvel com a DC, né? Assim, com muitos personagens, né? Uhum. Na verdade, é o primeiro crossover que pode ser encaixado na cronologia deles. Apesar de ninguém citar que aconteceu. Sim, dá pra ser encaixado. É ele foi feito pra ser cronológico, válido cronologicamente, mas depois meio que esqueceu. Na Marvel talvez ele seja, né? Na DC com certeza que não, porque... É, a DC já foi apagado por um gazilhão de reboots que teve. Aquela história, a Marvel vive em guerra e a DC vive em crise. Exatamente. Próximo crossover entre as duas editoras vai ser a Crise das Infinitas Guerras, então, né? Não duvido. Pior que é mesmo, né, cara? É só Marvel só guerra, DC só em crise. A ideia do crossover de Marvel vs DC é tipo assim, esse primeiro ele é legal, né? Não é grande coisa, mas é legal. O problema dele é que alguns confrontos foram escolhidos pelos leitores. Aí acontecem umas coisas que eu vou deixar o Mônio brilhar aí. Eu acho que... Não sei se foram todos, não, mas a maioria... Os principais. Os principais foram. Antes de a gente entrar nos detalhes aí dos crossovers, só comentar que a ideia da série, né, que eu falei assim, que é uma ideia mais ou menos, é que a ideia é que existiam dois universos irmãos que brigaram no passado, e eles estavam tipo adormecidos por algum motivo, aí um acaba começando a perceber a presença do outro de novo, aí eles resolvem voltar a lutar e escolhe cada um campeão de seu próprio universo, né? Cada um punhado de campeão, são 13, acho que são 13 confrontos. E aí a gente vê que só existe a Terra nos dois universos, né? Não pode ser 13 porque dá empate. 13. Não pode ser 13 porque dá empate. Não dá empate. Dá empate, por isso que surgiu o amálgama. Não dá empate. Gente, que papo de louco. Pois é. Falar em papo de louco, nesse dá pra ver que realmente eles separaram os universos, que é a hora que o Homem-Aranha vai pro que seria o outro universo e ele encontra o Coringa pergunta quem é você, né? Não, é só pra citar que eu acho que o Aranha dessa história é o Ben Reilly, né? É, pelo uniforme, né? É o Ben, que eu não entendo por que ele vai trabalhar como fotógrafo no... Eu também não. Isso sempre me confundiu nessa história. Eu sempre achei que era erro da Abril. Ele aparece lá do nada, né? Eu não sei o que tem que ele aparece lá no planeta diário, ele e o Jameson. E chamam ele de Peter Parker. Então, eu achei que era Abril tinha mudado pra... Mas aí eu comprei um encadernado lá dos Estados Unidos e acontece a mesma coisa. Eu acho que eles deixaram o Peter porque o Ben nessa época tava começando ainda, né? Muitos leitores não iam conhecer ele, que não liam Homem-Aranha. Mas por que que ele tá com o uniforme novo? Tinha que ser um uniforme velho. É, porque é o Ben, né? Ah, tá, entendi, como o Mano falou. Se eles iam colocar o uniforme novo, pois não justificava chamar ele de Peter. E tanto que o Ben só usa esse uniforme novo com o visual antigo dele por poucas horas. Assim que ele cria o uniforme, ele luta lá com o tal do Armada lá e depois ele já vai pra casa e já vira Super Saiyajin. Mas, assim, a gente deve comentar mais ou menos aqui do Homem-Aranha, né? Mas é interessante, pelo menos, listar quais foram os confrontos e quem ganhou, né? Eu tenho uma listinha aqui também, não sei se... Vai que eu te falo se faz sentido ou não, Marcos. É, tá bem. Essas são as lutas que não foram decididas. Quais? Thor vs Capitão Marvel. Thor vs Capitão Marvel não foi decidido por... Não, essas por eu vou falar não. Por isso que ela faz sentido. É. Quem ganha? Thor. Marvel. Isso, vai contando aí. Vai contando. Marvel 1-0. Namor vs Aquaman. Essa ganha o Namor. Não, com ganhou Aquaman. DC. E não faz sentido. Ganha porque ele joga com a baleia. Não faz sentido, desculpa. Namor pega a baleia pelo rabo e senta na cabeça do Aquaman. Pois é. Esse Aquaman ele é mais nervoso. Esse continua não tendo força pra encarar o Namor. Tem sim. Não tem, não. Tem. Não tem. Pro Namor não tem. Tem. Caraca, gente. Tá bom. Eu preciso de um argumento um pouco mais forte do que tem. Começou o Marvel vs DC aqui. Se for assim, os dois tem que dar um argumento aí. Porque um tá falando tem e o outro não tem. Argumento. Pô, são o mesmo personagem praticamente, cara. Não são. Nos quadrinhos a gente já viu o Namor erguer tanque. Você nunca viu o Aquaman erguer um tanque? Ele ergue... Ah, eu nunca vi o Aquaman falar com... Nunca vi o Namor falar com... Tentar falar com o peixe no supermercado. Pra que ele faria isso? Ele não é burro? É, mas ó, a minha fala com, sei lá, criaturas marinhas. Pois é. Tá, continue. Foi o único jeito pra ele conseguir jogar uma baleia no Namor, porque ele não consegue erguer uma baleia. Você tá falando que a baleia pula por livre e espontânea vontade no Namor, é isso? Sim, lê a história. É que na época tava. Na época que passou, era na época do Guia do Mochileiro das Galáxias. As minhas baleias estavam voando, né? É só você ler a história, eles estão brigando, a baleia pula. Inclusive não aparece, aí, mas cai um vaso de petúnia do lado também. Durante essa luta também tava sendo filmado aquele filme lá, o Way ou o Nado. Nossa senhora. A continuação de Sharknado. Tá certo. Agora eu tenho que citar Sharknado em tudo que... Todos os programas, né? Em todo momento. Qual que é o próximo? Bom, aí tem o Flash e o Mercúrio. DC. O Flash, quando o Mercúrio pensa em correr, o Flash já terminou. Pois é. 2-1 pra DC. Nem chance, né? 2-1 pra DC. Confronto de menininhas agora. Jubileu e o Robin. Oh, só um adendo, né? Que. Apesar que, lógico, provavelmente são situações diferentes, mas que indica que o Capitão América poderia ganhar do Batman tranquilamente. A hora que o Capitão América, o Bane, vai tentar quebrar o Capitão América, a coluna do Capitão América, do mesmo jeito que ele quebrou o Batman, ele não consegue, né? Que o escudo vem na cara dele e detona ele. Na verdade, vem na nuca dele. Isso, ou na nuca. Jubileu e Robin, antes de brincar de casinha lá na Marvel vs DC 2. Na verdade, já começa no 1. Ah, eles começam já aí, já. E o engraçado é que Jubileu e Robin, você vai lendo, você não sabe qual personagem que é qual, né, cara? Que maldade no coração, hein? Mas essa aí o Robin ganha e é mais do que justo. Isso. DC. É, que a Jubileu só sabe fazer, soltar... Luizinha. E o Robin é treinado em combate pelo Batman, querendo você aceitar ou não. Não, faz sentido. Foi o que eu falei, faz sentido. 3-1 pra DC. É, goleado. Tem um gol de honra, né? Surfista prateado e lanterna verde. Surfista ganha. Marvel. Surfista prateado. 3-2. Mulher Gato e Elektra. Eu volto na Elektra. Elektra vai. Marvel. 3-3. Agora começa a luta dos leitores. É o Superman e o Hulk. Agora vem as disparidades que não fazem sentido. Superman e Hulk faz... Eu acho que faz sentido. Super-Homem ganha. DC. Ele ganhou. 4-3 pro DC. Aí vem o rapião que o Mônio vai chorar. Wolverine e o Lobo. Não faz o menor sentido o Wolverine ganhar do Lobo. Marvel. É, só porque foi votação mesmo. Sim. Tanto que o roteirista... Como eu gosto de lembrar, o Lobo só não matou o Super-Homem na porrada porque ele estava bêbado no dia. Lembre-se disso. O Wolverine, o roteirista, na hora que foi escrever, falou assim: o quê? Eu tenho que fazer o Wolverine ganhar? Não, não, isso não faz sentido. Ele joga os dois atrás de um balcão e o Wolverine levanta, né, cara? É o único jeito. O Wolverine derrotaria o Super-Homem porque Adamante o vence aço. Próximo. Ah, é. 4-4. Tá, coitado do Homem de Ferro, né, cara? Pois é, meio do aço. Superboy vs Homem-Aranha. Homem-Aranha ganha fácil. Marvel. 5-4. Sim, porque o Aranha, ele tem experiência. O Superboy, principalmente nessa época, não tinha experiência nenhuma de combate. É. E o Superboy, quais são os poderes dele mesmo? Ele tem aquela telecinésia tátil? Telecinésia tátil, super força, voo e sol também, viu? Tem muita coisa, não. É, ele, se fosse o Homem-Aranha contra o Super-Homem, não teria chance, não. Mas contra o Superboy, eu acho difícil o Superboy ganhar. Aí vem a Tempestade e Mulher Maravilha. O certo seria a Mulher Maravilha ganhar. Mas deu Tempestade. Marvel. 6-4. Que não faz sentido. Não importa, mas é votação 6-4 pra Marvel. E como só sobra uma luta, chupa DC. Tô sentindo uma certa parcialidade aí. Não sei. Pode ser impressão minha, mas né? Tô sentindo. Falta o Batman e o Capitão América, que eles vão jogar xadrez lá e dar empate. Draw. 6-4 pra Marvel, a DC tinha que sumir e tchau. Então, o. No Batman. Eu acho que o Batman ganha. O Batman ganha. É. Ganha. Sim. Porque ele salva os Capitão América na hora que eles caem no esgoto lá e. É, na verdade, na contagem o Batman ganha. DC. Os fãs votaram no Batman. É óbvio, né, cara? Batman. Mas ele ganharia no bom. Sem votação. O certo seria ele ganhar. Ah. Sim. Ele ganha do Hulk, pô. Não me lembra disso. 6-5. Show pra descer. Mas aí foi a ideia que deu o universo amálgama, então. Porque deu. É, porque a DC não soube perder aí. A personificação do universo DC falou: você tá roubando, mano. O Wolverine ganhou do Lobo, você tá louco? Aqui, a gente não comentou, mas tem um personagem que chama Acesso, né? Que ele consegue transitar entre os dois universos. É, na verdade começa a história com um mendigo lá que tem uma caixa brilhante. Na verdade, esse confronto mesmo começa no. Um pouco antes do Marvel vs DC teve um crossover do Lanterna Verde contra o Surfista. Isso. E no final desse confronto já aparece a caixa brilhante lá, que ninguém sabe o que é. Então, é que na verdade foi esse encontro dos dois que fez os irmãos perceberem um ou outro. Foi. De novo. Exatamente. Aí a caixa começa a brilhar e no começo da Marvel vs DC tem esse mendigo que tá tentando, aí passa um carinha lá e ô, vem me ajudar aqui. Aí conversa vai, conversa vem, a gente descobre que o cara que tá passando é o mendigo, que o mendigo é ele no futuro, que... Enfim. É. Mas... Wibbly wobbly time wimey. Aí ele, pra salvar os universos, ele vira o tal do Acesso lá. Ele junta os dois universos, faz os dois fazer a fusão lá. Fusão! Aquela dancinha ridícula. Imagina dois universos dançando a dança do fusão, né? Nossa. Encontrando os dedinhos lá e já. E eles erraram o dedo, né? Por isso que deu uma mal. Não. Nossa erraram. Senhora. Mas enfim. Aí sim, entre a edição 3 e 4 aí, né, do Marvel vs DC, a gente tem o universo amálgama, né, que como deu empate, entre aspas? Não deu. Deu empate porque o universo DC percebeu que o universo Marvel tava usando o cheat. É. Seu cheater! Aí, a gente... aí o DC foi rebaixado, ele desceu. E aí a gente tem a criação do universo amálgama, que são vários personagens amalgamados com outros. É, e coincidentemente, né, por exemplo, começando com o primeiro, os heróis que se juntam, por exemplo, que é o Batman e o Wolverine, enfrentam o Coringa e o Fera juntos, né? Dentes de Sabre. Oh, desculpa, Fera não. Eu pensei no Dentes de Sabre e Fera, perdão. Como é que ele chama? É Hiena? É Hiena. Hiena. Garra das Trevas. Esse é o pior nome ever, cara. Em inglês é Dark Claw, né? Faz sentido. Também é um nome ruim. Não, eu acho legal. Eu achei legal também. Não, é, mais um título, é mais um título do que um nome. Queria que chamasse como Batiringue? Sei lá eu como é que ia chamar. Batirine. Wolverbat. Wolverbat. Wolverbat. Wolverman. Wolverbat não é o nome bom, não, cara. Batwolf. Volkswagen, sei lá. Ele é o lobo morcego, né? Olha que beleza. Morcelobo. Loboceiro. É. Enfim, na verdade, como o Wolverine é carcaju, tinha que ser carcacego. Nossa. Deixa eu ver aqui. É, quais são todos os personagens do Universal Amálgama? Isso, a lista é grande, hein? É, todos os... Porque tem os heróis e os vilões, né? Não, não, todos os títulos, né? Não os personagens, os títulos mesmo. Teve o Capitão América com o Super-Homem. Teve o Bruce Wayne, agente da SHIELD. Um zilhão de coisas. Isso, teve a... Aquele Dr. Destino com outro carinha lá da Marvel. Oh. O Dr. Destino, não, o Estranho. Era o Doutor Estranho com o Senhor Destino. É, isso aí. Aqui, ó, tem os títulos aqui, ó. Tem o Garra das Trevas, né? A LJX, que era a Liga da Justiça X. Assassinas. Eu não lembro quem que eram as assassinas. Era a Elektra com a Mulher Gato. Isso. E eu acho que o outro, se não me engano, era uma mistura do Demolidor com o Wilson Wade. Eu não sei por que virou mulher. É verdade. Era isso mesmo. Aí tinha o Super Soldado, né? Ah, não. Se não me engano, tinha cabelo branco. Acho que a Silver Sable tava fundida ali no meio também. Ah, porque tinha casa de fusão de coisa de três, tá? Era uma homenagem. Era umas bagunças violentas, cara. Tinha o Super Soldado. O Super Homem com o Capitão América. Doutor Mistério. Era o que a gente tinha falado. Isso. A Amazona, que era a Tempestade com a Mulher Maravilha. Bruce Wayne, agente da SHIELD, que vocês comentaram. Aliás, vocês esqueceram de falar, como tinha o Garra das Trevas, que tinha sua fiel escudeira, que era a Pardal. Era o Robin com a Jubileu. Ave Maria. Pardal, por que não, né? Magneto e os Magnetic Men. Nossa. Não lembro que... É porque misturou o Magneto com o dos Homens Metálicos. Esqueci o nome do professor lá. Eles se atraíram. Tinha balas e braceletes. Era o Justiceiro e alguma coisa, né? Era Mulher Maravilha com sabe Deus quem. Tinha o Justiceiro, que era balas. Tinha Patrulha X, alguma coisa, ou X Patrulha. Speed Demon, que era o Botoqueiro Fantasma com Flash. E o que interessa pra gente, o Spider-Boy, né? Que tinha uma musiquinha que eu gosto muito, que ele ia cantando Spider-Boy, Spider-Boy, é tão rico que até dói. Tem brinquedo, tem baralho, ganha grana pra caramba, que é aquilo? Spider-Boy, que era o Homem-Aranha com o Superboy, né? Óbvio. Na verdade, o Speed Demon era o Motoqueiro Fantasma com o tal de Etrigan. Ah, sim. Ah, viu? Eu tava certo. Não, mas é que tinha mistura do Flash junto, por isso que ele era velocista. Tanto que o segundo motoqueiro, que eles não sabem com quem ele se uniu, tanto que assim, ele é o... Ai, fugiu o nome, o Blaze. Johnny Blaze. Ele é o Johnny Blaze, que ele se une com o espírito do Etrigan, só que tem alguma coisa do Joel Ciclone nele, né? Que é o Jay Garrick, o primeiro Flash. Que no Brasil, que chamava Joel Ciclone, deve ser, né? Brasil. Aí o segundo, que é o sobrinho dele, que é o Wally West, que se junta com um demônio que ele não sabe quem é, ele fica um motoqueiro tipo do Danny Cat. Eu falo, tem coisa que era misturado mais do que dois. E tem um detalhe, né, que é que eu não lembro que ano que saiu a outra revista, mas a Jubileu com o Robin é praticamente aquela Robin do Cavaleiro das Trevas. Né? Cavaleiro das Trevas é de 85, 86. É, foi 10 anos antes disso aqui. E todos esses personagens que a gente comentou aqui, no Brasil saíram 4 revistas, né, em formatinho, mas, que juntavam tudo isso. É, mas lá fora, cada personagem teve um título próprio, como uma edição, né? Uhum. Inclusive as edições terminavam falando no próximo número alguma coisa, mas não tinha próximo número, né? Não sei se, eu acho que no Brasil não. Teve, chegou a sair depois, mano. Então, mas aquela depois não é continuação. Tipo assim, por exemplo, vamos pegar só a Spider-Boy como exemplo, né? É, teve a Spider-Boy e teve a Spider-Boy Teen-Up. As duas são números 1. Essa Teen-Up nunca saiu no Brasil, né? Mas elas falam que vai ter continuação, mas não tem. Por razões óbvias, né? Ou tem alguma dimensão paralela, vai saber. É, eles terminaram, mas eu não sei se eles realmente... Não, se eu não me engano, saiu uma edição, alguma 2 em algum lugar, que não chegou a sair por aqui. Eu lembro até que tinha um Lanterna de... O Iron Lanterna. Parece que saiu mesmo. Mas não chegou a sair por aqui, whatever. Eu tô pesquisando um negócio aqui pra ver se acha, mas realmente não tá. Tá falando que Spider-Boy aparece em 12 edições. 12? Eu só li uma. Mas é. Deve ser porque tem republicação, essas coisas. Ele aparece na. É, aqui como o título dele mesmo é só Spider-Boy e Spider-Boy Teen-Up. Vamos falar da Spider-Boy? Não. Então, beleza. Falou. Alguém leu? Spider-Boy na época lá, né? Que é. Eu li, mas não é muito bem mais. Não, está a historinha li. Simples. Que tem o Spider-Boy. Simples, contraída e divertida. Tem o Spider-Boy, tem o Carne Bizarro, que é o Carnificina com Bizarro. Tem o Rei Lagarto, que é o lagarto com... Não faço ideia de quem seja. O Tubarão Rei. Que eu não faço ideia de quem seja. E a Mary Jane, que é uma abelha, será das quantas lá? Abelha Rainha. Então, uh-huh. Que é, aparece... ela foi fundida com a Lana Lang. A Lana Lang que foi a, qual que é a abelha Rainha. Tem, rainha. Deixa eu ver o... Essa história, o Carnificina. Tinha o cidadão lá, que é o que cuidava do equipamento dele, que era o Dr. Otto Octavius. Isso. Que era o mesmo, não era fundido com ninguém. Tinha quem mais, cara? A gente vê lá o Reed Richards. Tinha o Tio Ben, que no caso era o General Ross. Então, aí a história é isso. O Carne Bizarro tenta escapar. E detalhe, ali na história, a origem disso, tipo, o Peter Parker, ele morreu pra criar o Spider-Boy, então. Isso. Ele era o cientista que tava cuidando do projeto, né? E o Spider-Boy é um, vejam vocês, um clone. Clone. Aliás, é o máximo, a hora que o General Ross vai falar com ele. Não, preciso falar uma coisa muito séria. Ah, o General Ross não, porque o General Ross já tinha morrido. Ah, não, quem é que vai falar alguma coisa? Precisa falar sério com ele. Ele fala, ah, não, você não vai falar que eu sou um clone, né? Você sabe que você é um clone, seu idiota. Bom, e aí, a Spider-Boy Teen-Up é um encontro do Spider-Boy com a... Como é que é? A Legião dos Guardiões Galácticos de 2099. Olha aqui. É, seria a salada. Legião dos com os Guardiões Galácticos, com os Guardiões da Galáxia, com o universo de 2099. Olha só. Isso. Inclusive, começa a história com o Homem-Aranha enfrentando um abutre... Que... Misturado com o necrófago. Ah, tá. Que? Não sei quem é. Também não sei. O que eu achava meio caído no Spider-Boy era ele usar essa arminha pra tirar teia, cara. Eu achava tão... sei lá, parece brinquedo, sabe? O Superboy tinha alguma coisa de arminha? Não, ele tinha um óculos. Como ele não tinha visão de calor, nem visão de raio-x, o professor Hamilton criou pra ele um óculos que dava esses poderes pra ele. Aí ele perdeu esse óculos, tipo, na primeira vez que usou. Tá vendo? Um óculos bem mais útil. Pois é. Terminei. Mas eu gostei de uma piadinha. Vocês viram quem era o Spider-Boy 2099? Não, quem? Mick L. Gand. Entendeu? Entendeu? Mick L. Gand. É, o Gand é porque o valor, que seria o tipo substituto do Superboy na Legião no futuro, se eu não me engano, é o valor. Ele chama Lark Gand. Gand. Ah, tá. E o L. E o primeiro aí é o Miguel. O Miguel? Só que você parou pra ficar Mick L, tipo o nome kryptoniano. Miguel eu tinha entendido, mas. É o Gant que eu não tinha entendido também. E aí a história termina falando: não perca a próxima edição, que nunca saiu. É. Não, só pra ressaltar aqui, tem uns outros personagens, os vilões do Aranha, que também foram fundidos com os outros vilões da DC, mas que não apareceram nas histórias do Spider-Boy na história. No caso, tem o Kraven com a Cheetah, que viram. Eu lembro da fusão do Pica-Pau com a Cheetah. Tinha até uma musiquinha lá. Toma Pica-Pau, não faça Cheetah. Amanhã cedo vai aparecer com a Cheetah. Tem. Que isso, gente? Tem a fusão do. Chegou a ter a fusão do Rei do Crime com o Charada, que foi o The Big Question. Edward Nigma Fisk. Vamos ver. Tem o Jameson com o Perry White. Eu acho que é isso. Uma coisa que eu acho legal nas historinhas do Amálgama, não sei se vocês lembram disso, mas eles tratavam como se fosse uma cronologia extensa que já acontece há anos, as sim, revistas sim. Mesmo. Uhum. Isso era legal. Então, tipo, aparecia alguma coisa, o Guerra das Trevas fazia uma menção a alguma coisa que o Iena tinha feito numa história anterior, tinha o balãozinho, história tal, tipo, dava o número de uma edição de uma revista anterior. Não existe. Muito bom, né? Pô, eu achei isso que foi uma sacada genial deles, cara. Ficou um negócio bem... Seria legal se tivessem continuado, né? Mas... Eu tô dando uma olhada aqui também que esses que a gente falou aqui são os que saíram no Brasil, né? Mas como sempre, tem coisa que aconteceu que nunca saiu aqui. Tem um Generation Hex. Tem. Nós já falamos de um que não saiu, diga-se de passagem, né? Tem o Lobo The Duck. É a mistura do Lobo com o Howard. Nossa, isso deve ser tão genial, cara. Eu mandei uma imagem pra vocês aí que até agora eu não entendo que diabo que foi. ver. A referência da DC. Dá só uma olhada na imagem que eu tô mandando aí. Pô, eu abri a mesma, que história é essa? Você mandou foi no, na minha janela aqui, Magali. Ah, foi? Idiota. Essa do Lobo de Duck eu já tinha visto, cara, é muito legal. Bom. Eu não tinha visto ainda não, muito bom, hein? Ah. Qual que você ia mandar, Magali? Tô aguardando assim, ansiosamente. Essa aí, ó. É, eu tenho problemas com... pra abrir ping. Nossa, gente, que fantástico isso, não? Quase. Já não bastava surfista, agora tá demais, hein? É o esquiador. Mas é mistura de quem? Então, surfista com alguém. Então, peraí. Que é o surfista, eu logo vi, mas... Ah, cara, é o Corredor Negro, ele é dos Novos Deuses, ele que leva um novo deus quando ele morre. E ele fica andando de esqui? Sim, é de esqui. Só isso que eu queria saber. Ok. Aqui encerramos. Começando de aqui, tá? Eu acho que eu vou começar a dar razão pro Magari. Gente, criação do Jack Kirby, que vocês tanto idolatram. Ué, não significa que é só faz coisa boa, né? Mas entendeu? Então quer dizer, infelizmente, o nome é ridículo, mas ele que busca os novos deuses quando eles morrem. Só o nome? A imagem. Só um adendo, eu tava passando aqui pela a do Spider-Boy que não saiu aqui no Brasil, a Team Up. Por um momento eu esqueci que tava em espanhol, né? Aí eu fui vendo aqui, tem uma página que tem a cara do Spider-Boy no meio e vários personagens em volta, né? Aí falando dos nomes, né? Chico Universo, Chico Molécula, aí eu, Chico Fantástico, Chico, todo mundo chama Chico nesse filme. Aí eu lembrei que era em espanhol isso. Parou. Chico. Na verdade é Chico. É. Então, depois eu percebi. E aqui começa a tocar a musiquinha Te Comia no Mato, Te Comia. Só pra citar mais um que eu esqueci de citar aqui, um vilão do Aranha que também foi fundido. O Homem-Areia com o Homem-Borracha. É, ele virou o Homem-Silicone. Alegria da mulherada. Não só da mulherada, né? E daí tem também o Duas Caras com o Duende Verde. Ah, aí faz, na medida do possível, sentido. E aí, beleza, né? Depois desse universo amálgama aí, né? A quarta edição do Marvel vs DC, os personagens finalmente são separados de volta e tem um fim da história. Usado que, assim, pra quem só lê a série mesmo, né? Esse universo amálgama fica só dá uma pincelada, né? Passa muito rápido. Porque teve as outras revistas. É, porque a revista termina mostrando todo mundo misturado e fala, não perca as revistas amálgama, né? E na próxima edição já começa com eles... No início já da edição eles já são separados, né? É porque todas essas edições aí, a amálgama saiu numa semana só. Isso. Lá nos Estados Unidos. Ah, tá. Lá nos Estados Unidos. Saiu a um no mês, a dois no... A um numa semana, a dois na terceira semana. Aí no intervalo mesmo saiu todas as... Entendi. No caso, o intervalo da 3 e 4. Isso. Né? Uhum. Então, a gente já comenta aqui rapidamente dos outros Marvel vs DC, porque o Homem-Aranha aparece rapidamente lá e só, né? Tem, até que não, tem. Deixa eu ver qual aqui, peraí. É, na Marvel vs DC 2 ele encontra o Super-Homem de novo. É sim, na primeira. E na 3 na primeira é a Mulher Maravilha. Ele encontra o Super-Homem e eles enfrentam o Venom. É basicamente isso. A única coisa útil que o Venom ia fazer, que era matar o Super-Homem, o Aranha não deixou. Ia fazer, que assim. Que é inacreditável. Não, e detalhe que a série, a primeira chama Marvel vs DC, né? Mas a segunda, ela chama All Access. É focada no acesso lá. Isso. E a terceira chama Unlimited Access. Ah, então. E aqui no Brasil saiu como Marvel vs DC 2 e 3. Né? E na 1, Marvel vs DC 1 vale citar que duas edições foi cuidada pela Marvel e duas da DC. Então tem aqui na hora do Batman de novo. Marvel vs DC e DC vs Marvel. Isso. Mas eu lembro que quando saiu no Brasil... Chegou a passar até comercial na TV. Eu lembro disso também, bizarro, né? É. Na época passava. DC versus Marvel, Marvel versus DC, os maiores confrontos, Homem-Aranha versus Superboy. E eu acho isso no YouTube nem inferno, triste. Eu lembro que essa, a DC versus Marvel 2, foi a única que eu li efetivamente ali na época, né? A segunda série, ela saiu um ano depois, que foi em 96, e a terceira em 97, né? Sim. Mas é isso, né? Só virar aquelas franquias de filme de... Vamos lançar todo mundo... Mas aí foi começando a perder a mão e virou uma zona. É, a primeira série é legal, né? A segunda e terceira eu acho meio, sei lá, meio repetitivo, sabe? Os confrontos não são tão legais quanto a primeira. Aí na terceira voltam os Amálgamas, mas são diferentes. Aí não foi pra frente também aquilo lá. Enfim, aí acabou. E a partir agora, e a partir daqui é a ladeira abaixo sem freio. Ah, não, vai, gente. O Liga da Justiça versus Vingadores. Mas é que aí o Aranha não aparece. A gente tá falando dos que é o Homem-Aranha. Ah. Cronologicamente, que a gente tava seguindo, né? A gente deu uma saída aí pra falar dos três Marvel vs DC. Mas teve, em 96, teve dois crossovers com a Wildstorm. Um que era o Backlash e Homem-Aranha, e o outro era Homem-Aranha e Gen 13, né? Elevado à 13ª potência. Gen 13, 13, diabo quanto. Então, Backlash e Homem-Aranha. É, vamos logo se livrar dessa bomba. Eu não faço ideia nem de quem seja. Também não faço ideia de quem seja, a história é uma bosta e acabou. Próximo. Personagem da Image, o que vocês esperavam, gente? Profundidade? Não, mas eu ia falar pelo menos histórias iguais às outras, mas também não. Ai, ai. Então, cara, o Backlash, ele. Na verdade, eu não li a história também, não. Mas. Eu li, mas. Enfim, tem o Backlash, que é um agente secreto, que ele participava de um grupo. Já até teve um outro crossover, Terra X, Equipe X e Team 7. Ele era do Team 7. Lançaram por aqui. Uhum. Eu lembro vagamente disso, mas eu não faço ideia de quem seja o cidadão. É, então. Eu sei disso porque ele conta aqui no. Ah. Que ele era. Antes dele ganhar esses poderes que ele tem na história, ele era desse Team 7 aqui. E o que que acontece na história? Então, aí o de sempre, os vilões se encontram, o Venom se encontra com o Deadpool genérico aqui. É igualzinho o Deadpool. E eles lutam até resolver tudo e acabou. Aí tem a parceirinha do Backlash lá, que é sequestrado, o Aranha se une com o Backlash e eles vão salvar e acabou. É que bom, cara. É legal. A história é chata. E só pra citar, é o Ben, não é o Aranha, não. É pra Peter. Piorar, é o genérico. Então, Magari, você recomenda o pessoal correr atrás da revista? Não, eu recomendo correr, pra longe. Correr da revista. Dessas todas que eu reli aqui, essa admito que foi a mais complicada. É. Então, a outra que saiu no mesmo ano é Homem-Aranha Gen 13. Que já é mais lightzinha, dá pra ler tranquilamente. Se você passar pelo Backlash... Pior que o Aranha e o Backlash, só pra citar aqui, um confronto do Venom com o Rúnico, mas... Rúnico. Já estou jogando ela do lado aqui também. Que essa eu não me dei trabalho de reler. É o único confronto que o Venom teve. Pronto. Eu só queria fazer essa piadinha. Você falou que era levezinha, fale. Eu tava. É levezinha, dá pra ler. Eu desconfiei que o Eric. Muito conhecimento, mas... Eu desconfiei que o Eric tava falando no mudo. Sim. Eu tava só comentando que o único ele é daquele Ultraverso. Sim. Que teve um crossover também, Homem-Aranha e Ultraverso. Só que o Ultraverso, bom, já que você jogou a revista de lado, falar de uma vez aqui, ele atualmente ele faz parte do multiverso da Marvel, né? Isso. Assim, que o Ultraverso. Foi lançado pela Malibu Comics, só que a Marvel comprou. Isso, na época que essa história saiu, que é tanto a Venom versus Único, Homem-Aranha e Ultraverso, eu não sei se já era da Malibu, se não era. Ou se já era da Marvel, se não era. A Marvel tinha acabado de comprar. Foi mais pra promover. É, eu tava vendo que teve quatro revistas. Foi, eu acho que Ressurreição da Fênix, Homem-Aranha e Ultraverso, Equipe. Não sei se era Equipe X e Ultraverso e Venom versus Único. Eu sei que são quatro revistas da época. Eu falei o nome aqui de cabeça, não sei se é isso não. Foram quatro crossovers que eles fizeram. Mas ok, vamos voltar lá pro Gen 13. É porque acabou outra vez. E também se o povo talvez tá achando estranho que a gente não tá falando de vários... Ah, mas teve Homem-Aranha Justiceiro, teve Homem-Aranha não sei o quê. A gente tá falando de crossovers com outras editoras, né? Isso. Não com... Não de team-ups, né? A historinha é bem no estilo pré-crise dos crossovers com a DC, né? Agem como se sempre tivessem vivido no mesmo universo. É uma historinha leve. Eu lembro que eu cheguei a comprar o Gen 13 logo que saiu. Só que, como qualquer coisa do universo Image, não me me segurou muito tempo, não. Mas também ele não exige muito conhecimento prévio. Eu só não sei se essa glider aqui que aparece caçando o Gen 13 já apareceu antes, se ela é recorrente. Esse Gen 13 é o quê? É uma equipe de adolescentes? Alguma coisa assim? É, como se fosse os Novos Mutantes. Ah, tá. Eles fugiram lá. Foi parte de um projeto militar, se não me engano, do governo, alguma coisa assim. E os pais deles é que foram injetados para que os filhos nascessem com poderes. Toda uma história por trás que eu já nem me lembro direito, pra falar a verdade. Mas é assim, eram historiezinhas mais leves, tá? Enquanto a Image gostava de fazer umas coisas de porradaria e tal, ele pegava mais ele tinha mais aquela pegada de adolescente mesmo, manja. Eu ouvi falar que na época que saiu fez muito sucesso, mas depois a revista foi cancelada por falta de venda. É como quase tudo da Image, né? Cancelaram quase todas as publicações deles. Acho que sobreviveu o J-Spawn. Savage Dragon ainda existe? Sim. Mas próximo. É isso, é uma historinha que não leva nada a lugar nenhum também, mas dá pra ler tranquilo. É o típico encontro, né? O básico mesmo, fórmula. Um outro encontro agora, dessa vez com a Image, quer dizer, o Wildstorm também é da Image, né? Na verdade, o Wildstorm, eu acho que era uma editora que depois passou a ser parte da Image, não era? Ou era uma... Agora parece que esse universo que o Gen 13 participa é da DC. Entendi. Ele é da DC agora. Igual o Ultraverso lá é da Marvel, a DC comprou. Que é a coisa que a DC não faz muito, que é comprar editoras e joga lá no universo deles. É, parece no que multiverso deles. A Wildstorm, ela parece que é um selo da DC, né? Agora é. Atualmente, que é o que vocês estavam falando. Da Image, a gente tem aqui uma ótima história, que é Spider-Man and Bedrock. Homem-Aranha e Bedrock, de 97. Ah, Bedrock, é com A. Então. É que Bad é com A também, mas se fala Bad, né? Tipo, por isso, ó. Eu sou confuso. Mas eu leria Bedrock, né? Na verdade, talvez até mantenha a mesma pronúncia, Bedrock. Porque no começo o personagem era escrito com E. Depois eles mudaram pra evitar problema com os Flintstones. Ah. Aí, enfim, eu acho que eu até simulei uma pronúncia no Google Translator. Junto é Bedrock e separado é Bedrock. Então realmente dá uma diferença. Mas não confio no Google, né? Eu não consigo confiar no inglês, cara. Enfim, o Homem-Aranha e a Rochamar. Isso, Rocha Malvada. É, o Aranha faz até uma piadinha com isso, que o Bedrock fala: "Ô, sou seu fã desde que eu era um pequenininho." Ele: "Ah, desde que você era uma pedrinha." Pois é. O crossover basicamente é que o Jameson conseguiu uma entrevista com um membro da Youngblood, né? É o Shaft. Isso, que é o líder, né, da Youngblood, eu acho. Eu não sei, porque eu não acompanho essa porcaria. É, eu acho que é. E ele leva o Peter Parker junto, só que o Shaft não quer dar entrevista, ele inventa lá que eu fiquei sabendo que vai um fotógrafo aí que tem o episódio perdido de Galáctica, né? Isso, que ele trabalhou na produção de Galáctica. Isso, e dá entrevista aí no meu lugar. Não, ele nem fala, né, o Bedrock fala na hora assim: "Não, quer que eu dou entrevista no seu lugar?" Não, ele: "Ó, pode ser." E aí a história basicamente é o Homem-Aranha e o Jameson lá. O Rhino chega e começa a dar cabeçada no prédio. Depois aparece um monte de inimigo do Homem-Aranha, né? Aparece o Rhino, depois o Venom, depois o Carnificina, depois... Os Duendes, Verdes e Macabros. E depois o Abutre, eu acho. Na verdade, a hora que apareceu o Rhino e apareceu o Venom, eu já imaginei. É o mistério, né? Tipo... Nada a ver. E eu imaginei que eu tava querendo arrancar meus olhos, porque o desenho é muito ruim. É, então, isso que é comentar, o desenho ele é muito Image, né? Ele é muito puxado, né, pro lado da Image. Pro lado Liefeldian da Image. Isso, justamente. É, cara, é bem fraco isso aí, viu? Eu li um crossover do Wolverine com o Bedrock esses dias, e tá certo, o nível é parecido, sabe? Eu tô tentando lembrar o traço aqui, mas era melhor, eu acho, né? Agora eu nem lembro, mas, caramba, esqueci. Se você leu esses dias, já esqueceu? Não, a história não era boa, não. Tipo assim, era normal, sabe? Não tinha nada demais. Cara, eu tava escutando um podcast antigo dessa semana, da entrevista com o Mike Deodato. Cara, que ele fala que o Liefeld deu calote nele. Cara, eu já tinha nojo do Liefeld antes, cara. Agora que eu fiquei sabendo disso aí. Então saiba que não foi só nele, tá? O Liefeld, ele é conhecido por dar calote em geral. Pois é. Pelo menos os personagens dele são originais e... Não, pera. Pelo menos ele manja de proporção, não, pera. Originais e bem desenhados todos eles. Aí tu pega, por exemplo, a melhor coisa que ele deve ter feito pros quadrinhos, a única coisa que presta é o Deadpool, se é que foi a criação dele mesmo. Que é a criação dele, só que só funcionou depois que saiu da mão dele, porque o original não era do jeito que é hoje. Ele não era tão... O personagem, originalmente, ele não era tão piadista, não quebrava a quarta parede. Isso começou a ser colocado depois. Era só pra ser mais um fudidão genérico armado. Então, basicamente, era um plágio descarado do Exterminador. Era. Isso é um fato reconhecido. Sim, isso é. Eu sei. Eu dei uma olhada. Só deu certo quando deram essa outra verve pro personagem, que ficou bacana. Eu dei uma olhada aqui nos desenhos do Wolverine e Bad Rock. É um pouco melhor que esse do Homem-Aranha, mas não é bem estilo Image também. Como é que um cara desse consegue emprego, cara? O Humberto Ramos tá aí, vende. Né, cara? Humberto... Esse cara vende. O Humberto Ramos tá aí. É outro que vende. O Humberto Ramos é diferente, cara. Tipo, ele tem um estilo mais, tipo, ele se assume com um estilo, sei lá, caricato. Agora tu pega os do Life, onde ele, sei lá, cara, ele tenta ser realista, mas... Pô, é verdade, tá. Tem isso. Ele dá a impressão que ele tá querendo fazer um negócio mais realista, mas tá saindo uma bomba, né? Sim. Agora tu pega os do Humberto Ramos, é caricatura, assim. Pra mim é caricatura aquilo, praticamente. Então, eu engulo de boas aqui. Comparando com o cinema, o Liefeld seria o Adam Sandler, Humberto Ramos o Nicolas Cage. Nicolas Cage já ligou a Tetla F lá há muito tempo e eu vou só zoar aqui. O Adam Sandler não me leva a sério, mas é uma troca. Justo. E aqui, a gente não comentou, mas só voltando, o crossover do Backlash com o Homem-Aranha, ele foi escrito pelo Brett Booth e Sean Huffner, desenhado pelo Brett Booth, mesmo o cara que escreveu lá, né? Deve ser aquele esquema de, bom, sei lá, o cara vai desenhando e ajudando no roteiro, né? E arte final do Alvey e Tom McQueeney. O Congen 13, o roteiro é do Peter David e os desenhos do Stuart Immonen, arte final de Andrew Peppoy e Cam Smith. E Homem-Aranha e Bad Rock que a gente tá falando agora, roteiro de Dan Jurgens, arte de Dan Fraga, arte final de um monte de gente que deve ter feito aquele mesmo esquema da revista mensal do Homem-Aranha do Trip View pra trás aí. Sentou todo mundo na mesa e cada um foi rabiscando um pedaço da folha, sabe? Fazer a arte final. Eu, hein? É porque tem quatro caras listados na arte final aqui. Só pra informação aí, de referência. É porque a gente tá falando de Liefeld, pode ter gente achando que foi o Liefeld que desenhou. Ah, não. Só é ruim no mesmo nível dele. Ixi, calma aí. Homem-Aranha e Bad Rock, a segunda edição é desenhada pelo Dan Fraga. A primeira é pelo Merritt Michaels e Rob Liefeld. Ah, olha só, hein? Não. Tá explicado. Aqui na... Os olhos desnivelados. Onde tá aí? Onde tá escrito? Aí eu olhei e foi no site aqui, na tá. Spider-Fan. Porque aqui na edição nacional só fala esse Merritt e blá blá blá. Falar a apresentação de Stan Lee e Rob Liefeld, porque os personagens são dele, né? Na teoria. No Comic Vine e no Spider-Fan, acredito o Rob Liefeld como desenhista também. Inclusive o Liefeld fez a capa da primeira edição. Mas enfim, né? O que sobrou aí? Vocês vão comentar mais alguma coisa? Não, se é ruim, vou comentar o quê? Eu ia comentar que eu abri a revista numa página aleatória aqui e vi uma Mary Jane toda deformada. Qualquer página que você abrir vai ter gente deformada. O resto do Bad Rock, a história é ruim, mas o desenho também, mas pelo menos tem um monte de personagem aqui saindo na porrada. É, a do Bad Rock, a história é normalzinha, né? Batida, né? Tipo, não é que a história é ruim, né, cara? Essa é batida pra caramba. O único bacana é que aparece diversos vilões, né? Uma coisa que eu sempre gosto de ver. Né? Uma coisa que eu sempre gosto de ver, que é o Duende Verde e o Macabro juntos. Não se vê muito. Então, depois disso daí, em 2003, a gente teve Liga da Justiça versus Vingadores. Só fazer uma observação rápida referente a essa, que eu sei que a gente vai pular, porque quase não aparece o Aranha. E realmente, ele aparece fora na capa, né, três vezes, ao longo de uma revista de 220 páginas, praticamente. Na primeira, ele só aparece no pendurado no teto, quando tem um monte de herói numa reunião. Depois ele aparece num jornal que o Super-Homem tá lendo. E mais pro final ele aparece salvando umas crianças, mas aparece em um, dois quadros só. E só fala alguma coisa e mais nada. É, então assim, a gente não vai entrar em detalhes nessa, porque apesar de ser o último crossover que tinha sido prometido há muito tempo, né? O Magari até comentou lá no início que deu problema lá no início dos anos 90 ou anos 80, não sei, né? Que ia sair Vingadores vs Liga X. Foi esperado por muitos anos. Quando saiu, muita gente elogia, né? É legal, mas, história, então... é legal, pô. Só mais um detalhe, assim, seria muito bacana ter o Homem-Aranha, porque tem um certo momento da história... Que os universos estão colidindo, estão dando um pepino aqui na que está acontecendo essa junção, que eles começam a aparecer os heróis de épocas diferentes. Então, por exemplo, aparece o Super-Homem Elétrico, aparece o Lanterna Verde, aparece um Lanterna de épocas diferentes. Ia ser bacana acontecer isso com o Homem-Aranha também, né? Mas infelizmente não usaram. Pois é, apareceu um monte de clone, no DC vs Marvel, né? 3, né? Não, Liga da Justiça. No Vingadores vs Vingadores e Liga da Justiça. Não, isso aí é no Marvel vs DC 3. Não, esse que eu tô comentando é o Vingadores vs Liga da Justiça, que acontece essas coisas. É porque no Marvel vs DC 3 também aparece uma coisa de aparecer personagens de outras épocas. Né? Sim, aparece o Superman Elétrico. Bom. Eu realmente não lembro dessa, do Vingadores. Por último aqui, que na verdade era uma personagem da Marvel, né? Hoje eu acho que tá na Dynamite, que é a... Homem-Aranha versus... Qual que é o nome da personagem mesmo? A Red Sonja. Muita gente, por muitos anos, chamou ela de Sonja, né, cara? Culpado. Então, essa história eu li ela na época que chegou no Brasil aqui, cara. Que teve? Ela saiu em 2007, a original, né? Isso. Aquela, tu tá falando da minissérie, né? Não, eu já tinha mudado pra da Sonja lá. Não, então, da minissérie da Red Sonja. Sim. Porque teve um encontro entre eles dois que foi numa das primeiras grandes heróis Marvel. Não, mas naquela época eles não eram... A Sonja não era da Marvel, não? Era, mas é tipo o Conan. Entendi. Era de outro tempo. Época. Ah, tá. Teve um encontro antes, né? Um antigo aí. Foi numa das primeiras grandes heróis Marvel. Tá. Tanto que nessa segunda aqui, nessa que você tá falando, parece que tem continuação daquela aqui. A Sonja também entra no troca de lugar com a Mary Jane e blá blá blá. Então, nessa daqui, de 2007, a história basicamente é o Homem-Aranha e a Mary Jane... Como é que era mesmo, né? Eu sei que a Sonja, ela entra no corpo da Mary Jane, a Mary Jane vira a Sonja, né? Isso, porque é ruiva. Isso, é praticamente idêntico. Eu esqueci o nome do cara lá, Eu ia falar que se é ruiva, o Wolverine ia pegar, mas ele já pegou. Aí tem o Kulan-Geth, que é o inimigo lá da Sonja, né? Que cria uma... Tipo uma bolha numa parte da cidade de Nova York, que começa a misturar a época dele com a época atual. É uma coisa assim. É praticamente o mesmo... roteiro da outra história lá. É, a outra eu não li. É mesmo isso. É, praticamente. Mas é legal. A história é legal. É. Ia ficar muito engraçado se além da Mary Jane virar ela, o Peter virasse o Conan, né? É porque a Mary Jane, basicamente, ela muda de roupa, né? O Peter seria... O Peter de tanguinha ia ficar uma maravilha, né? Dante, você quer falar alguma coisa pra gente? Ele já falou que é fã do Hobbit, pô. Ups. Deixei escapar. E a Mary Jane, ela vira a Sonja quando ela pega tipo uma espada mágica lá do que tava no museu, né? Poxa, um argumento totalmente válido, gente. Como assim? Afinal de contas, o Super-Homem usou o super ventriloquismo lá no início, né? Então. Mas é uma historinha legal. É legal. A original, ela foram 5 edições. Aqui no Brasil saiu em 2. Mas eles deram uma picotada? Não. Ou só juntaram mesmo? Só juntaram. Então é isso aí. Tem algum comentário? Tem um encontro com o tal do Clandestino. Mas o Clandestino é como se fosse... É do universo Marvel, mas é publicado por outro selo só. Ah, tá. É como se fosse o... É a própria Sonja, o Kick-Ass. Entendi. Que é da... Aí o Aranha encontra eles lá, mas... Nada muito relevante. Só antes de terminar, a pergunta: um personagem que vocês gostariam de ver o Aranha com crossover? Eu já começo pra ninguém roubar o meu, que é o Spawn. Eu sempre quis ver o Homem-Aranha Spawn desenhado e escrito por Todd McFarlane. Pode ser. Desenhado talvez, o escrito. É, tem isso, né, cara? escrita. Teve uma época que chegaram até a lançar algumas artes promocionais, mas era daquelas pegadinhas do malandro da Wizard lá. O problema é que eu não acompanho tanta história de outros universos. Homem-Aranha e Pato Donald. É, considerando que a Marvel foi comprada pela Disney, né? Eu acho. Já olha, né, agora vai já ter posso, o. Né? Vai ter Marvel e Phineas e Ferb. Era isso que eu ia falar. Nossa. E Phineas e Ferb. Era isso que eu ia falar. Parece que vai ter também Star Wars e Phineas e Ferb, cara. Ah, mas aí beleza, que aí dá pra fazer um negócio galhofa sem maiores problemas. Cara, por que o outro você acha que não dá? Com Homem-Aranha não, tá também, mas eu acho que fica mais esquisito. Não, tipo, eu tava até olhando agora, a DC vai ter um crossover aí com os Mestres do Universo e tal, o He-Man, e a Marvel tendo com o Phineas e Ferb, cara. É mó legal o Phineas e Ferb, gente. Se forem falar de crossover assim, da DC tem o Super-Homem com perna longa, tem... É, verdade, tem umas coisas coelhinho Quick. É, essa aí é o pior. Enfim, mas... Então, cara, eu não sei, não tenho ideia. É, eu também não assim... Fui pego meio desprevenido, não sei quem lá, ficaria. Tem algum personagem da DC, da Marvel, da Marvel não. Da Disney, da Turma da Mônica. Não, ó, eu falei do. Homem-Aranha e Capitão Feio. Acho que seria interessante. Falando nisso, eu não sei se vocês já leram, mas fenomenal aquela. Acho que é. Eu não sei se é grandes clássicos do cinema. Homem-Aranha? Ou como que. Isso. Ah, tá. É legal. Muito, muito bom. E o Vingadoids também é legal. Esse eu não li ainda. A do Star Trek é legal também. Tá aí, Homem-Aranha e Star Trek. Acho que ia ficar legal também, hein? Eles já encontraram os X-Men. É verdade, tem. Teve até a piadinha lá do. É um Usto. Alguém chama Dr. McCoy lá. Aí o Fera e o McCoy lá olham. Aí? Eu acho justo. E quem chama é a enfermeira. O bom de fazer um crossover dos X-Men com o Star Trek é que o Patrick Stewart pode fazer dois papéis. Pois é. Olha só, hein? É a amálgama. Economiza, né? Cara, eu acho que talvez ia ficar legal. É que o personagem já tá morto, mas o Homem-Aranha com o Besouro Azul. Porque os dois são piadistas. O Besouro Azul, eu acho que é a criação do Steve Ditko, não é? Eu não sei te dizer. Eu acho que o original é, mas eu tô falando do segundo. Infelizmente tomou um tiro bem dado no meio da testa. Nada que não possam voltar. Já fizeram várias piadinhas, fizeram historinhas em cima disso, mas não, ele não volta mesmo. Ou fizeram piadinha, sacanagem, né? Ah, igual o tio Ben. Mais ou menos igual o tio Ben. Pô, mas eu não tenho muita ideia, não, cara. Não consegui pensar até agora. O único que eu lembrei que muita gente queria por causa da história e tal foi com o Spawn que você falou, né? Na verdade era mais por causa do desenhista mesmo. Pois é. Eu ia perguntar também pra vocês de todos os crossovers qual que vocês gostaram mais também. O Homem-Aranha com o Backlash, é claro. Olha, eu fico com o Homem-Aranha e Batman. Qual deles? O Homem-Aranha e Batman. Ah tá, não, o Batman e o Homem-Aranha, tá certo. Justo. Tá certo. É, eu tô entre esse e o do Super-Homem, o primeiro do Super-Homem. Eu tô igual o Magari, hein? Primeiro do Super-Homem e esse daí. Só porque o Super-Homem faz marabarismo com os selvagens. Cara, eu também tô bem na dúvida, mas eu acho que eu fico com o Homem-Aranha e Batman também. Acho que foi com melhor história e desenho. Não sou muito fã dos crossovers, assim, eu acho até legal como curiosidade, mas... O que você achou menos pior? Caraca, e vocês chamaram ele pra fazer um programa de crossover, caramba, hein? Pois é, tem que ter opiniões diversas, né? Não, o que eu não acho, o que eu acho ruim é que, tipo, tu lê ali, mas não tem continuação, saca? Então, bah, o cara ali é só pra ficar com vontade de ler mais, não tem. É, não tem impacto na história, né? Sem cronologia. Mas assim, eu acho que, sei lá, o segundo do Superman e o primeiro com o Batman, eu acho. Um crossover que a gente não falou aqui é o do Homem-Aranha com o Baigon. Se fosse contra o SBP, o Homem-Aranha ganhava, né? Porque o SBP só ganha de inseto. Exato. E o Aranha não é inseto. O Homem-Aranha. Eu li recentemente em algum lugar, cara, que o Homem-Aranha ele é vulnerável a inseticidas, cara. Nossa. Eu li em algum lugar que devido à picada da aranha e tal. Isso aí meio que é uma fraqueza pra ele. Eu sinceramente não sei onde ele. É a kriptonita dele. É. Bom, cara, mas... eu acho que foi no Wikipedia, cara. Não, mas eu acho que a gente pode encerrar aqui, né? Alguém tem mais algum comentário? Alguma coisa? Não. Então, só fuja do Backlash. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que participou aí. Se quem tá ouvindo quiser mandar algum e-mail pra gente, tweepcast@aracnofan.com.br. E eu queria pedir desculpa pro Dante, porque ele veio gravar com a gente tendo certeza que a gente ia falar do Maroto Mascarado. Só que a gente cismou de falar dos crossovers, né? Fui enganado miseravelmente. Foi o Mônio que conhece mais a DC. Qual personagem seria bom pra enfrentar o Maroto Mascarado? Como eu não levo o Maroto a sério, eu jogo o Gladiador Dourado. Tal falta de respeito com o personagem, né? O problema é com qual deles? É. Uhum. Não, deixa pra lá. Dante, tem algo que você queira nos dizer? Você é fã do Batman, alguma coisa assim? Não, não, eu sou fã do Robin. Ai, ai. Ai. Bom, pô, então... eu sou fã do Robin, cara, mas no bom sentido aí, hein? Qual Robin? Não, sério mesmo. De qual Robin? Do... do Chris O'Donnell. Bom, não.